Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É o que, o titio vai ensinar, quem ensina? Lixo? Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! O néctar vendido. Você, yeah, yeah, yeah. O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe. Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe. Só quero o colo de menina e pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembre do sertão e canto um shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, até quando Deus quiser. Amar até. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos. O podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E do meu lado direito, ele que assim como as lagartixas, solta o rabo quando se sente ameaçado, Wesley Zop. Eu me sinto, cara. Você sente-se ameaçado com solta o rabo. Não, mas com qualquer coisa, né, cara? Às vezes assusta. Às vezes uma lapiseira na escrivaninha. Mas do nada, lapiseira. Foda. Como substituto nosso Michael Jackson às avessas, Anderson Negão. Fala negrada. Às avessas, porque come velhas, né? Eu achei que era branco e não, não, não, não era isso. Como visitantes aqui hoje, os três mosqueteiros de Tu, mas com espadas pequenas. O nosso Aramis, que quando enfia jabuticaba no cu, caga sangue, William. É, só quando é com suco, né? O Atos, que o pai teve derrame na hora de registrar, Ronan. E aí, galera? E o nosso Portos, mas com porte de pônei anão, Guilherme. Fala não, Zada. E rosteando aqui esses chupadores de xota suja, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que acorda com a boca com gosto de cu sujo. E é sempre quando eu durmo do seu lado. Mas gostou da brincadeira? Gostou dessa brincadeira? Eu não sei, estranho. Não entre em pânico, convite, esse é o podcast Chorume, podcast que não conseguiu patrocínio de fábricas de bastão de beisebol, porque enfiamos todos os tacos no cu, é óbvio. Mas por questão de aí eles de falaram teste, que não era assim que usava. E... É, agora tem regra. Beisebol tem regra, não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Não, a coisa melhor era enfiar o bastão no cu. Claro, pô. Eu não sei quando mudou essa regra. E usa a luva pra limpar o bastão de bosta, né? Aquela luva parece, né? Pra limpar a bosta. Limpar a bosta. Antes de começar esse podcast lindo, vamos para os nossos recadinhos, então. Conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe. Só quero o colo de menina. Pouco a pouco conquistar teu coração. No outro dia a gente se vê. Vou pro lugar que lembre do sertão e canto um shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E o primeiro recadinho nosso, Wesley Zop, é lembrar o nosso ouvinte que esse podcast aqui pode ser ajudado sempre com a doação da sua esmolinha lá no chorume.com.br/esmola, onde você doa a partir de R$1 e ajuda a esse podcast se manter. Se manter funcionando, Wesley Zobb, se manter aí os equipamentos, manter os cabos, manter o quê? Manter a nossa sanidade mental. Manter o nosso consumo diário de travestis e sorvete. Ainda não tá diário. Ainda não tá diário. É. Dia sim, dia não, mas... a gente não dá conta também. Aí não aguenta também. É falta de fôlego nosso. Aí não é nem culpa deles, né? Exato. E nem culpa também das chamadas. Exato. Né? Então, essa semana, a gente conseguiu consumir lá Cheilona Mete Fundo... Graças aos nossos ouvintes, graças aos nossos esmoleiros, que merecem ser elogiados. Cara, e a Cheilona, né, cara? Cheilona... Tão simpática, né? Exato. Isso que é o legal. E antes aí de nós partirmos para os elogios dos nossos queridos esmoleiros. Muito bem. Wesley Sop. Essa semana tivemos aí uma falsa denúncia. Falsa denúncia? Feita por Davi Nascimento, dizendo que a gente não estava usando o dinheiro das esmolas e da lojinha pra consumir travesti, sorvete nem pomada. Fascista! A verdade sempre é plena, Wesley Zobb. Claro. A verdade sempre vem à tona, e por causa disso, hoje eu trouxe um áudio, porque aqui é um podcast, não dá pra mostrar vídeo aqui. não dá mesmo. Não dá pra pôr foto aqui, Wesley Zobb. Dá pra pôr, mas ninguém vai ver. Exato. Sim. Hoje eu trouxe um áudio de Wesley Zobb consumindo um travesti aqui. Aquele que por acaso você disse que não tava gravando. Exato. É. Mas é pra provar, Wesley Zobb. Então, por favor, Arnaldo, sobe aí aquele trecho lá escrito aí no computador Wesley Proibidão. Ai, Cheilona! Ai, porra! Vai... Ai! Ai! Peraí, deixa eu morder a mesa aqui. Oh! Ah! Ah! Ai, já vi que tem um sorvete agora. Que alívio! Caramba, bora... Lindo, obrigado, viu? Queria só agradecer que... Deixou aí, acho que todo mundo... Acho que isso prova tudo, não é, Wesley Zobb? Espero que sim! Espero que sim! O áudio chega a ser artístico, esse áudio aí. Pra que o pessoal vai ouvir storytelling? Essas coisas aí, essas merda aí? Pega isso de exemplo. Daí depois compara com qualquer storytelling. Exato. Wesley Zobb, você que é um cara aí vivido. Exato. Você que é um cara que participa de reuniões. Participa. E a vida te mostra como os esmoleiros devem ser elogiados. Como foi que a vida te mostrou essa semana, Wesley Zobb? Essa semana eu estava fazendo um curso com Patati Patatá. Ah, é verdade mesmo. Fazendo um curso de parkour. sim. Daí a gente tava discutindo como que as pessoas... Ah, eles estavam dando o curso ou eles não, eram alunos nós de três, sala? Não, nós três éramos alunos. Ah, sim. Daí a gente tava discutindo isso depois, bebendo uma garapa morna com ovo cor-de-rosa. A gente falou assim, putz, não se elogia mais as pessoas com o nome de brincadeiras de criança. Não se elogia mais mesmo, as três horas. É, fica estranho. Mas estranho pela fica desatualizado. Ah, não que fica antiético, não é isso? Sim. Né? É, o pessoal vai falar, nossa, que antigo. E perto de policiais fazer isso, pode vir cacetete nas costas. Exato, você vai elogiar alguém, tá perto de um parquinho, você não sabia? Exato. Você não sabia, Douglas. Não, eu concordo com você. Então, o primeiro esmoleiro dessa semana, Lucas Carvalho Dias, você vai elogiá-lo como, Wesley Zobb? Ah, o Lucas Carvalho Dias, ele é um pega-pega. sim. Só vê rola na rua que todo mundo pega-pega. Esconde a rola. Esconde que o cara pega. Exato. Mas pode ser de qualquer tamanho, viu? Ah, por isso pega-pega. É. Ele pega e pega também. Exato. Quando é aquela coluna maior, assim. Quando é rola pequena, pega. Pega. Pegou. Quando é rola grande, pega. E pega, hein? Não, porque eu já vi, não. Você tem sido a minha. Então, de Felipe Félix Neto, só posso falar que ele é uma amarelinha, né? Mas é óbvio. Porque tem dias que ele consegue colocar os dois pés no chão e tem dias que tem que ser um pé só. Exato. E pra ele, até chegar num céu... que ele pode ficar com os dois pés no chão, e é isso? E porque a rola dele é curta e amarelinha também. Ah, bom. Eu não tinha pensado por esse lado. Acho que até por causa da cirrose hepática. Então, é. Até que a rola dele, não sei se encolheu. Porque o japonês ele não é. Não é, não pra é. Pra ser amarelo. Exato. É. Mas é amarelinha e curtinha, assim. Então todo mundo fala, ah, amarelinha. Eu pega-pega, inclusive, apelidou ele de amarelinha. E tem gosto de cocada, né? É interessante. E o que você fala dele, o Ellerson Valverde, o Ellerson que precisa de elogios, né, Wesley Zoff? É, ele não recebe elogios. Não tem... Ah, é uma brincadeira de criança até meio... Às vezes contra as regras da sociedade, que é um troca-troca. Ah, um troca-troca. É, mas por quê? Porque ele nunca fez troca-troca com os primos. Wesley nunca só. Fez? Nunca fez. Mas isso daí até foge de regra. Ninguém queria deixar o Ellerson brincar. Ah, com esse nome não vai brincar, não. Vai ficar escondido. Não teve muito convívio social. Dá até um pouco de dó mesmo. Então, pra César Galvão de Souza, eu só posso chamar ele de quê? De um gato mia, né, Wesley? Sempre no escurinho. É, porque ele é um escurão. Você passa perto dele, ele miau. Gostei disso aí. Você tá no beco lá do abuso, ele te dá as apalpadas. Arranha. Arranha as costas da gente. Sim, bem onde deu a cacetada. Tem bafo de peixe. Passa a mão nas costas dele, levanta o rabo. Exato. Sim, é um gato mesmo. É um gato. E mia. Mia mesmo, é verdade. Exato. E o que você vai falar então de Jean Carlos Saba Alves, Wesley Zop? Ah, esse esconde-esconde. Esconde mesmo. Esse. O que quiser. Deixa o objeto fálico em cima da mesa. Todo mundo, olha o cleptomaníaco. Não é cleptomaníaco, porque ele não rouba. Ele esconde. Ele devolve depois. Depois devolve cheio de bosta, assim, mas ele devolve. Tá lá. É qualquer objeto que você pensa, isso aí, cara. Desodorante ele não consegue. Taco de beisebol não consegue. Esse não vai. Esse não entra. Entra. Míssil nuclear. Entra. Protótipo, claro. Claro. Escolha. É o David Copperfield de Thomas. David Copperfield. David Copperfeito, né? Próximo nome de filha da puta, Alisson James aqui. James não é o nome de filho da puta. Não, Alisson. Ah, né? Tá. O que falar dele, Wesley Zop? Ele é um duro ou mole. Ah, mas isso é óbvio, né? Quando é Alisson, mole. É que é filha da puta. Exato. Quando é James... Duro. Não, você pensou em James? É duro. Exato. Você já pensa no quê? Naquele chofer que vai te comer ou comer sua mulher. Não importa. Ele recebe assim, com o cu. Ele recebe com o cu. Ele recebe. Exato. É, e ele gosta de livrar as pessoas também, exato. Passando debaixo das pernas. Mas isso também que funcionava no pega-pega americano. Então existe uma mesclagem aí. Mais um duro ou mole. É, duro ou mole. Mais duro ou mais mole, aí que tá. Mais Alisson ou mais James? É, mas o Alisson, como é um nome maior que James, e é um dos primeiros da chamada, então é mais mole. Mais mole, né? Mas é mole com cara de duro, porque tem o James. E o Pedro Roosevelt, então, aí... É, só pode ser um rouba-bandeira, né, Wesley Zop? Ah, sim, boa. Por quê? Entra no campo dos outros, ou melhor dizendo, no ponto dos outros. No campinho de areia dos outros. Pra fincar a bandeira ali, né? Ou não, ou no ponto também. Tira a bandeira, põe a bandeira. Tira a bandeira, põe a bandeira. A noite inteira, se deixar a noite inteira. Se você não cobra, rapaz. Se você não corre, você tem que correr também dele. Exato, é verdade. Senão é a noite inteira. Por que falar de Lucas Sobreira, Wesley Zop, então? Ah, esse é um queimada, né? É verdade mesmo. Porque tem a roela queimada. Tá? Tudo ali. Chamuscada. É passado do ponto, né? Ali você vê que tá errado. Você chega e fala, quero uma rosca bem passada, não serve ali. Não, já passou. Já. Ali é queimada. E se você reclama o quê? Vem bolada na cara. É, ele não esquiva. É bolada no peito. É, o cara bolada na mão. Ele é violento. Não vem. Porque tem a rosca queimada, o cara fica violento. E temos ele aqui, Jonathan First. Wesley Zop só pode ser um jogo de bets, né, Wesley Zop? Oh, um clássico. Um clássico, sim, todo mundo com o taco na mão. Ali. E bate taco com taco, pra mostrar que é parceiro. Parceiro bate taco com taco. É um belo bets, né? Ou gostei. Como ele gosta de ser chamado. chamado de Bete, né? Ele também gosta de ser chamado de Bete. É que como tá ele e um amigo dele, são as Betes. então eles gostam assim. É uma parceria aí deles. Bete Maria e Bete Xuca, né? Famoso as Betes, né? Fazem um show em São José do Rio Preto, rapaz, maravilhoso. Eu nunca vi. E o que falar da nossa esmoleira Camila Constantino, Wesley Zop? Ah, rolinho porrada. Rolinho porrada. Porque ela tem cara de violenta. É verdade mesmo. Entendeu? Então se ela vê que tem oportunidade de uma bola, tá passando entre pernas, é porrada. Ela não brinca não. Ela não tá aqui pra brincadeira. Exato. E Gabriel Galvão só posso falar que ele é um 3 dentro, 3 fora, né? Obviamente. É muito, o cara que é muito regrado. Exato. Né? Deu 3 dentro? As outras 3 tem que ser nas costas. Gozou 3 dentro. As outras tem que ser fora. As outras vai ter que gozar fora. Então é melhor intercalar, assim. Exato, às vezes. Assim você não erra. Né? E vai sempre questionando. Ele, ó, já foi quantas dentro? É, ele sabe. Ele não, controla. Ele tá controlando. O que falar de Wellington Vieira da Silva, Wesley Zop? Você é um Fusca Azul. É um Fusca Azul. Pô, Fusca Azul, que é brincadeira até não só de criança, de adulto também. Sim, com a orelha grande dele, parece um Fusca de porta aberta mesmo. E gangrenada, e que já tá azul, né? E você tem vontade de socar a cara dele. Pra ver se volta, né? Exato. É verdade. Mas acho que também tem jeito de falar com as pessoas. Exato. Né? E temos Davi José Nascimento, que é um soltar pipa, né, Wesley Zop? É. É capucheta isso aí. Não é pipa, não. Não é pipa. Solta capucheta. Solta capucheta. Nem rabiola tem. Nem rabiola. Já perdeu a rabiola. Já perdeu a rabiola faz tempo. Já não tem nem pau de bambu mais. Não tem mais pau, não tem mais rabo. O último de hoje, Ivan Constantino, Wesley Zop. Ele é uma brincadeira de peão. Ah, jogar peão, rodar exato. Peão. Se veste de cowboy. Não, ele faz rodadas de cavalga peão. Cavalga em cima de você a noite inteira. Ele é um rodízio, de peão. Aquela calça de cor, chama os amigos dele peão. Que também são peão pra você. A gente tem que correr. Se você não correr... Porque você é o boi, né? Se você não correr, você fica em segundo lugar ali. Né? Tem que correr pra chegar primeiro e já ganhar essa competição, né? Exato. Tem que ser um bandido. Roubar o coração dos peões, é isso? Roubar o coração dos peões. Muito bem, Wesley Zop, esses foram os nossos ímãs moleiros da semana. Se o ouvinte quer contribuir, então, para que a gente se lambuze em rolas de travesti e tome a seco sorvetes também... Vá lá no chorume.com.br/esmola ou então vá lá na nossa lojinha chorume.com.br/lojinha, onde a gente tem camisetas, Wesley Zop. Agora vai ter várias, bicho. Agora vai ter agora várias. Agora vai ser enxurrada. Agora estamos com a confecção própria do Chorume, Wesley Porra, Zop. Bicho. Então as camisetas agora estão lá em todos os tamanhos novamente. Você tem todas as camisetas. São camisetas que a gente garante aí um acabamento fino, 100% algodão, Wesley Zop. E agora, além de não deixar cheiro na teta, não deixa cheiro na ponta do pau, Wesley Zop. Ah, isso daí eu não sabia. Você pode estar com aquele pau sujo, cheio de pus que você tem. Não, mas tô cuidando. Sentando mosca. Nossas camisetas estão perfeitas, Wesley Zop. Então lá temos camisetas aí do Apocalipse Mendigo, temos camiseta do Filhote, I Want to Believe, Chorume Básico, pra caso você seja um mendigo básico, temos... Procurados, e temos também lá Zopeta. Zopeta, né? Tá lá ainda? Tá lá ainda. Pô, é um puro sucesso em venda, cara, ainda tá lá, bicho. Que estranho, né? Temos também na nossa lojinha, a nossa Canéctar, uma caneca de vidro, 500ml, tudo que você bebe nela fica mais gostoso, é fácil de lavar e difícil de pôr no cu, que é um aumenta mais o prazer, a não ser se você for Jean Samalves, o esconde-esconde, David Cooper Feito. Muito bem, tivemos as nossas participações, a gente foi encher de lixo essa podosfera, Wesley Zop, a gente foi regurgitar Chorume. Onde, Wesley Zop, onde você esteve? Eu estive no Tambacast 68, é o Tambacast Empreendedor. Muito bem, e eu estive lá no Café com Porrada 91, falando coisas que ninguém te conta e ouvindo a história aí do Christian, quando ele foi assediar mulheres no vestiário. O que ninguém contou pra ele? Porra, bicho, o Christian é mais velho, é foda. Também, bicho. É com prazer divulgar novamente que o Chorume essa semana estará na Comic Con, na CCXP, Comic Con Experience Wesley Zop 2017, do dia 7 ao dia 10, no sábado, com várias atividades aí pro ouvinte do Chorume. Polichinelo? Polichinelo também, daremos aulas de polichinelo. Mas isso no meio da Comic Con, não tem um lugar específico marcado. A qualquer momento. Pode, sei lá, tá tendo um painel lá da DC Comics. Sim. De repente, pessoal, pausa, Chorume, vem se dar polichinelo aqui. É igual aquelas terapias ocupacionais. De hora em hora vai ter polichinelo. No meio da empresa. Mas, às 15 horas, estaremos no Espaço Creators, Wesley Zop. Eu falo como se eu soubesse onde é esse espaço, como se eu fosse lá todo ano. Nunca fui. Onde é um espaço onde você vai ter uma cabine de gravação de podcasts ao vivo. Nós, às 15 horas, das 15 às 15h30... Sábado. No sábado, estaremos lá gravando um Chorume lá na Comic Con. Que emoção, Zop, cara. No mesmo dia, no sábado, às 8 da noite, Wesley Zop, conhecido como 20 horas. 20 da noite. Estaremos lá no Palco Ultra, lá também, onde haverá o Encontro Podcast. Pro ouvinte que não sabe o que vai acontecer lá? Vai acontecer lá no palco um grande crossover, então vão chamar vários podcasters lá pra gravar uma suruba podcastal. Então, vai tá delicioso. Imagino que sim. Sim. Eu vou com a minha camisinha de polengo preparada, que a gente nunca sabe. Nunca se sabe, camisinha de polengo, você entende? Garanta! Não. Que é a famosa camisinha natural, né? Eu já tinha entendido. Exato. Sim. Mas pro ouvinte, ou pro podcaster que vai estar lá e não sabe. E talvez agora nem vá. Aquele queijo de pau, rapaz, que protege. Sim, sim. Sem mais recadinhos, vamos para a nossa famigerada leitura de e-mails, que vou me destacar aqui, não querendo fazer propaganda, mas acho que vou merecer um voto aí no Choro Oscar por causa dele. Que só você lê, né? Aliás. Exato. Queria lembrar isso aí pro ouvinte. Você matou o Chorume! Quinze minutos de fama, mais um dos comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Falta contradição, que falta é televisão. Dizem que não há nada que você não se acostume. Cala a boca e aumenta o volume. O primeiro comentário aqui no episódio 105, o melhor filme pornô do universo, Wesley Zop. O clássico. Episódio aqui que agora Guilherme veio pedir pra ser dublê de Antônio Fagundes. Não, vamos ver, vamos ver. O doutor Fagundes vai estar o quê? Tamanho tem. Vai estar interpretando o anão. Anãozão. Um anãozão. Anãozão. Anãozão. E Guilherme é um anãozão. Momento da minha vida. Aí, quer ser dublê de bunda do doutor Fagundes. Parece mesmo. Pra isso que eu nasci. O doutor Fagundes olhou a bunda de Guilherme e falou: essa bunda toda estourada, não pode ser a minha. É, mas também o doutor Fagundes olhou meio que com contragosto, né? Olha, teve implicância aí. Guilherme invadiu o carro dele. Mostrando a bunda. Mas eu depilei no dia. Sim. É, depilou mesmo. É verdade, eu tava lá. E gritando: olha, doutor Fagundes, a sua bunda. Essa vai ser sua bunda. Tá difícil aí. Não, mas... Atrapalhou as contratações. Não, mas tá, mas como que o cara ia mostrar pro Antônio Fagundes, cara? Então. Marcar uma reunião com ele, né? Talvez a gente coloque Kevin Spacey no lugar. Pode ser. Vamos tá embaixo. Nada. É, tá embaixo. Então, o primeiro comentário ali no episódio 105 foi dele, Pensador Louco. Ele falou: que saudades de comentar nesse podcast. Acho que ele errou o podcast. Ah, mas vamos ler como se fosse nosso mesmo. Pode ser. Antes do comentário em si, garanto que o mesmo será grande como a entumecida rola de Ron Jeremy. Gostei. Entumecida? Sim. Para fazer jus ao tamanho da leitura de comentários, gostaria de me desculpar com tão nobres ruínas humanas, ou seja, vocês. Você está desculpado? Tudo bem. Pensador Louco pode colocar o que ele quiser aqui, do tamanho que ele quiser. Meu problema é que eu nunca deixei de ouvir vocês. Não, talvez não seja um problema pra nós, pelo menos. Não, e nem pra ele, quer dizer que a audição está ótima. Exato. Pessoal, você tá no meio do podcast, você fica surdo. Mas ainda assim, a duração dos episódios longos, pontudos e úmidos, como o grelo da Silvia Sente, faz com que vocês lancem um novo antes mesmo de eu comentar o antigo. Porra, a gente aceita, né? Todo domingão. Domingo tá lá. 7 da manhã, bicho, o episódio tá aí. Tá lá, é. Cara, existe um fuso horário? A pessoa não é 7 da manhã na cidade da pessoa. É, às vezes não. Mas aqui é. O que me leva a crer que vossas senhorias esfreguem metanfetaminas nas chapeletas para gravarem tanto. Nem sempre é metanfetamina. Às vezes é só a língua do Zop mesmo que a gente esfrega. Que é azul igual. Ou que minha jebinha leve mais tempo que isso para subir e atrapalhe a concentração. Mas isso é outro assunto. Queria somente dizer que gostei muito do episódio. Sairia com uma peruca brotada na palma da mão depois. Bateria filme tanta punheta. Que os pelos do pau. Ia ficar grudado na mão. Exato. Digo que não teria sequer como sugerir algo a mais pra essa composição cinematográfica digna de um Kubrick injetado de Viagra. Ó, outro cara que tá desprezando o Guilherme. Olha, tá vendo? Não dá chance. É, exato. Vou conseguir essa vaga. Essa vaga é minha. Claro, sexo anal com texugos teria trazido um quê a mais de brilho ao roteiro. E teria cumprido uma de minhas fantasias. Mas não se pode ter tudo. Texugos não são fauna nacional. E logo complicaria a logística. Se bem que um certo talarico filho da puta, vestido de texugo, hein? O que você acha? Pode ser que tenha o 2, né? O retorno. Mas o problema de sexo anal com texugos é que o sindicato dos texugos nunca libera. Pra texugos comer gente. Não, mas peraí. Não era pra gente comer o texugo? O texugo come as pessoas. Até mais lógico. Exato. Pra se ver melhor, entendeu? Vem demais. E já que recomendaram o melhor filme pornô de todos os tempos, gostaria muito de recomendar que conhecessem o pior. Nem me perguntem como vim a conhecê-lo. O que fiz na minha adolescência durante 45 anos não é da conta de ninguém. Tudo bem. Uma adolescência rápida. Hoje em dia... É muito precoce, né? Crianças não têm tempo de ser adolescente. É muito precoce. Mas rogo que assistam As Colegiais com o Diabo no Corpo. O nome é bom. Melhor a gente colocar As Universitárias com o Diabo no Corpo. As Universitárias maiores idades. Exato. O filme é o exato oposto de tudo que disseram. E as atuações são dignas da ala sexual do Instituto Pestalozzi. Uma das atrizes, inclusive, a qual é referida no filme como Monguinha, uma tremenda babaca, ficou assim porque caiu de cabeça várias vezes quando criança. Ih, será que é a prima do Couto? Deve ser ela, ficou retarda. Tem o poder de atuação de uma Carla Pérez tetraplégica. Porra, mas a Carla Pérez atuava muito lá no Fantasia, cara. E aí? E aí? Onde tá o barco, hein? Atentem para seu monólogo. Moço, por que o seu pau está duro? Delícia. Mas, ó, tem mistério. É. Tem mistério, tem sabores. Drama familiar. Drama familiar. Porque caiu de cabeça, ficou retardado. Tá retarda. Uma retardada não sabe porque um pau fica duro. Ela queria a resposta científica. É claro. Eu não tenho culpa. Exato. Porra, pensador. Muito obrigado por tudo que fazem. O mundo sempre precisou de mendigos tão luxuriosos. Realmente, o mundo precisa da gente mesmo. A gente tem luxo, né? Sim, a gente tem muita luxúria, né? Sim. Ele manda abração. Próximo comentário aqui no episódio 112. Aline Santos, a famosa Aline Salame, comentou... Dementes! Quero que se foda as pessoas que se incomodam com as postagens dos outros em qualquer tipo de rede social. Não gosta do estou indo à praia? Hashtag saúde, hashtag PNC. O que, que é PNC, Wesley Zob? Pênis não comestível. Não sei se é bem isso. É. Achei que era por hoje não vou pecar. É. Pode ser. Que não faz nem sentido. Não, não tem nada a ver a sigla. Mas... É porque era pau no cu, né? É, pau no cu pode ser. Panaca, então. Hashtag chorume. É simples, não veja a porra do feed. Aí, tá certo. Então isso daqui foi uma crítica a César que não quer ver gostosas do Instagram. ela fala, tá vendo porque quer. Boa. Mas por que a Aline Salame fala isso, Wesley Zob? Porque ela fica postando lá fotos dela atlética no feed dela. É verdade, ela posta mesmo. E aí? E você que é gordo, pensa o quê, Wesley Zob? Que belas fotos. Normalmente é isso que eu penso. Não, será que isso tudo é na base do salame? É isso que eu penso. Acho que até esqueci o que eu ia falar. Vamos para o próximo comentário aqui. Guilherme Ferrari, no mesmo episódio, ele fala... Olá, pessoas do mundo chorumetante. Aquele chorumer que é metante. Que no caso aí... Eu acho que tá implícito. Sim. Você tá falando de você, Wesley Zop. Não é possível. Eu sou o Guilherme, rosteiro do Fliperama de Boteco. Podcast que o Wesley Zop gravou. Ele levou toda a sua sapiência para o nosso cast e fala sobre esse simulador um tanto quanto épico, que é o simulador de mendigo. Exato. Se foda quem não ouvir. Anderson Negão não ouviu. Então que se foda o Anderson. Exato. Tomara. Um beijo na bunda e dê uma conferida no nosso cast de merda. Então vamos ouvir lá de novo. Vamos ouvir agora. Vamos ouvir de novo o episódio com Wesley Zop. Mas só vou ouvir as partes que o Wesley Zop participou. Você vai adiantando. Eu vou adiantando quando eu ver sua voz lá, o áudio estourado. É só eu. No mesmo episódio, Jason Solano Spin comentou um episódio delicioso como Anderson Negão besuntado na manteiga. É delicioso mesmo. É bom. Quero aproveitar e deixar o meu que se foda pra quem critica as pessoas que trabalham no sistema home office. Quero ter o direito de trabalhar tranquilo, sem ter que ouvir comentários do tipo, quem acabou com o papel higiênico? Nossa, a comida da semana está acabando mais rápido do que o de costume. Ou, quem é você e como você entrou na minha casa? Peraí, como assim? Não quer que eu trabalhe na sua casa e tranque a porta quando sair? Pô. Abraços! Realmente, o mundo às vezes é injusto, tem, né? Tem gente que reclama de cada coisa, né? Tem gente que a crítica pela crítica, então vai criticar. Que não entende, só porque chega lá tem um desconhecido dormindo na cama da sua filha. Tudo bem que era um berço. Exato. E o cara estourou tudo, berço. Mas tá. Às vezes é teste. Cara, a pessoa às vezes precisa de um lugar pra trabalhar. Claro. Encontra a sua casa. É home office. É, ninguém falou que é home dele. Exato. Então... home his office, não é? Não é assim. Sem mais comentários, vamos para os nossos e-mails. O primeiro dele, Lucas Cardoso Marques. O assunto é uma bela história do Messias. Muito bem. Espero que seja um verso bíblico aqui. Acho que sim. Não pode ser outra coisa. Só pode ser. Olá, atiradores profissionais de leite de boi com a boca. São Mateus 13, pelo jeito. Ó, atletas da modalidade sentada invertida na pica de mendigos. Olá. Aqui quem fala é Lucas Marques, mais conhecido como Bacon. Eu não sei por quem, eu nunca ouvi falar dele. Quando eu falo Bacon, eu não penso nele. Por ser um pouco gordo, eu acho, não sei. Ou pode ser porque tem uma pele grossa. Uma pele dourada. Um couro grosso. Sim, pode ser. Tomara. Tem uma história um tanto quanto choruminosa de 2 ou 3 anos atrás e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês estão prestes a conhecer o novo Messias. Eu morava no interior de São Paulo e recebi uma notícia que eu tinha passado numa universidade no Mato Grosso. Estado onde homem sem chifre é um homem sem defesa. Mato Grosso ali, não é? A Paraíba do Leste? A Paraíba do Oeste. É, lá, né? A Paraíba, do Oeste. Paraíba Centro-Oeste. É, assim, é verdade. Que ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. É tudo a mesma coisa. Tudo mesmo, Tocantins, ali, tudo perto. É tudo igual, é ali. Tudo bairro, é tudo São Paulo que sustenta. É tudo na base do Sudeste, bicho. Ele fala, sabendo da notícia, fui rapidamente me matricular na universidade para garantir minha vaga. Vou pra lá, arrumo uma casa pra morar, eis que chega o primeiro dia de aula, estou nervoso, cheio de vontade de conhecer cheirosas para aplicar técnicas que eu aprendi assistindo pornôs com ovelhas. Conheci os rapazes da minha sala e a história é sobre um deles, o famoso Guerrinha. Você deve estar se perguntando quem diabos é esse menino? Na verdade, não. Não, não me perguntei, não. Eu tava me perguntando porque eu estava com o cu coçando, na verdade. Acho que você limpou mal, talvez. É, mas estranho que eu tomei banho já ontem. Então não era pra estar coçando. Talvez seja uma verminose. E aí me deixou um pouco preocupado. Talvez é oxiouro. E verminose no cu é uma coisa preocupante. Claro, pô. Sim. E me preocupa mais do que saber quem é o porra do filho da puta do Guerrinha. A não ser que ele tenha um tratamento pra vermes no cu. Talvez seja isso. É. Vou continuar lendo aqui agora que fiquei interessado. É. Quem será que é esse Guerrinha? Nossa, um apelido interessante. É. Ele, senhoras e senhores, é o cara que pagou todos os pecados do mundo e por isso vamos ao céu. Você entenderá o porquê. Uma menina da nossa turma, que nós apelidamos carinhosamente de Regininha Casé, por ser gostosa, provavelmente. Por ela ser redonda, leia-se, ao colocar ela no meio da rua, os motoristas confundem ela com uma rotatória. É, que ela é agente de trânsito. O povo que não é atropelada no... Sim. Além de ser terrivelmente feia, que parecia um saco enrugado de um idoso de 2.456 anos antes de Cristo. Nós, como bons amigos, começamos a plantar uma sementinha do demônio na vida deles. Nosso objetivo era juntar os dois. Mal sabia eu que eu me arrependeria um dia. Um certo dia fomos para Cuiabá. O inverno sente inveja do calor que faz nessa cidade. Em um evento da faculdade ficamos em um albergue. Eu, Guerrinha, Regininha Casé e o famigerado Gominho. Um obeso da turma, otaku, fumante, roqueiro e fanboy de empadas de palmito. Pô, quem não é fanboy de empadas de palmito, né? Eis que tivemos que dividir o quarto. Lógico, porque era um albergue, né? Você queria um albergue. Tem um quarto só pra ele, ar-condicionado, banheiro particular. Saindo à noite do evento, decidimos passar no mercado, comprar umas vodkas para nos embebedarmos. Até que num passe de mágica, vulgo fazer os dois virarem meia garrafa de vodka, eles começam a se beijar. O plano tá dando certo. Você nem precisou de nossa, que plano mirabolante. 3 anos. Oh, eu mandava cartas pra ela no nome dele. Nossa, gastei 7 mil reais. Não, parece que foi fácil. Balalaica. Parece que nem teve plano nisso. É só um acaso mesmo, mas tudo bem. Vamos todos dormir em nossas beliches. Eu durmo na beliche de cima. E meu amigo Guerrinha na de baixo. Junto com a Regininha. Sinto minha cama mexer no meio da noite. Eram os dois metendo embaixo da minha cama. um cheiro de camisinha de banana subiu ao meu nariz. Porra, que da hora ali. A mulher fala, minha buceta tá doendo. Mete em outro buraco, pô. O cara fica nervoso, mete no nariz do cara mesmo. Depois que subiu o cheiro. Entendeu? Pode acontecer. Ó, tá aí o Paulinho Siqueira que fala que foi sexo nasal. Exato. Né? Junto com um cheiro desgraçado de menstruação. É, porque sangrou o nariz. No nariz dele ali, melou. Exato. Foi traumático aquilo. Senti a cama mexer incansavelmente. Você fica até com vergonha, né? Porque se fosse você, acabava em 5 minutos. O cara não para. E o Guerrinha, bicho? 2 horas metendo na gordinha ali, cara. Na Regininha. Na rotatória. Na rotatória. Rotatória, eu atravesso. Não desvio, não, irmão. Eu não dou voto em rotatória, não, caralho. Eu passo no meio. Passo por cima, irmão. Exato. O cheiro queimava meu nariz e meus ouvidos eram mais estuprados que as histórias mentirosas de Anderson. Ou seja, cara, Guerrinha. Guerrinha é um animal. A menina já tombou de lado. Guerrinha não para. Guerrinha não para. Meteu no nariz do cara, meteu na orelha do cara. Voltou no bate-staca com ela. Exato, Guerrinha ali, bicho. Guerrinha, o cara é bom. Comeu até a beliche, se bobear. Começou chupando o trinco da porta. O cara é bom, esse cara é bom. O cara comeu o atendente do albergue pra começar ali. Meu amigo Gominho estava na beliche do lado, na cama de baixo. Talvez por ele ser obeso e quebrar a escadinha da subida. Ou seja, ele viu toda aquela visão do inferno e eu senti o inferno mexer. Porra. Visão do inferno? Wesley Zop, você preferia estar tá onde aí nessa... É, eu queria ser o Guerrinha, cara. Porra, amigo. Ah, mas você... O quê? Você não pode ser o Guerrinha, nem a Regininha. Era a segunda opção, né? Era a minha outra opção. Você preferia estar tá vendo... Ou tá ali... Não, preferia em cima do boy mecânico. Preferia tá vendo, ah, claro. Tá vendo é melhor. Mas claro. Por outro lado, você tem também a opção de tomar uma paulada no nariz. É. Eu acho que eu preferia tá vendo. É, paulada do nariz. Porque Guerrinha não para. Exato. Não, melhor tá vendo. 72 horas. É paulada no nariz. Não, é foda. E se ele vê que você tá tentando fugir, aí que o bicho... Aí que dá tesão nele. Aí o bicho fica louco. É a Guerrinha, porque é uma Guerrinha pra você escapar. A menina tá ali já, puta, já tô 3 dias aqui, deixa eu ir embora. Não, deixa eu acabar, peraí. Eu acho que daqui a pouco eu gosto. É. Agora tá me dando mais tesão que você ir embora. Perna formigando que dá. Mas agora vocês entendem o que eu disse em relação a me arrepender. Mas ele ter feito isso salvou todos nós e pagou todos os nossos pecados. Tal caridade foi recompensada. É o Messias porque ficou 3 dias ali, né? Metendo na rotatória. Exato. E depois parecia que ele tinha ressuscitado. 3 dias depois. Exato. Agora vou deixar uma perguntinha polêmica. Você prefere dar uma rasteira em um cego e ainda dar uma bengalada ao ponto de quebrá-la nas costas dele ou empurrar uma velha de andador escada abaixo? E aí, Wesley Zorro? Ah, eu não gosto de bater em velha, cara. Ah, cego nem a gente. E outra, também, escada, né? É baixa, escada baixa. Quanto que de degrau tem tá essa escada? Tá fazendo um favor pra sociedade arrebentando. Passa o pé no cego, bicho. Pra aprender a não ser cego, irmão. Passa o pé no cego. Então, o cara fica com olha por onde anda. O cara fica com coitadismo, aí você dá uma paulada nas costas dele. Leva o Ray-Ban nem pra mim. Né? E depois disfarça, porque ele não vai saber apontar em quem foi também. Talvez não, pelo cheiro. Você vai ali, você vai ali ajuda a socorrer. Se tiver com cheiro de camisinha de banana, já sabe quem foi. Esse cara tava com cheiro de camisinha de banana no nariz e na orelha. Você é amigo do Guerrinho? Conhece o Guerrinho também? Um beijo no morango do pescoço, no bonequinho sem ombro, no olho de Sauron de vocês, menos para o Zop. Pois o Zop é apenas um careca talarico, filho da puta do caralho. Você é foda com o PH, um abraço pra vocês. Ué. Uma parte eu gostei. Foi elogio, foi elogio. A parte do talarico, claro. É. Que me reconhece. Próximo e-mail de Raul Santos. O assunto. Peraí, parece que você estranhou? Ele não sabe escrever o Raul Santos? Não, eu não sei. Não... Você falou, ó, próximo e-mail, o Raul Santos. Não, existe vários Raul Santos. Ah, eu conheci um que não sabia escrever. Você não estranhou nada que você viu o Raul Santos. Tinha 3 meses de idade somente. E não sabia escrever. Um pouco lerdo, sim, pra idade, mas tá. Músicas que fazem até a trolha se esconder de vergonha. Qual é, rapaziada? Estou aqui novamente para compartilhar com vocês músicas que me dão vergonha alheia, só que de mim mesmo. Na verdade, não são bem músicas, e sim as cantoras. Que no caso é a... Eu nunca sei falar o nome dessa mulher, Cia. Nossa ideia. É uma que coloca uma menininha nos clipes. Ah, tá. É a Cia. Na verdade, ela é uma véia, mas coloca as meninas no clipe. Sim. Com as músicas Chandelier, Ship Thrills, Unstoppable, que são as músicas claramente feitas para mulher e para cabras não tão machos. O pior de tudo é eu saber a letra da música de cor e também a tradução e continuar cantando. E a coreografia. E dançar, né? E nem a cantora sabe a música de cor. Ela fica lendo ali. E a outra cantora ou cantor, não faço a mínima ideia de qual dos dois gêneros seja, é Pabllo Vittar, com... Eu não mulher, cara. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. E KO. Essas duas até hoje não sei o porquê de eu gostar, mas a vergonha é grande. Por quê? Provavelmente o seu amor leva os homens a nocaute, Raul. Olha aí. KO. Você poderia ser psicólogo. Provavelmente. Enfim, é isso. Vocês são fodas. Sim, Zop, fodas com PH. Foi enviado do MP40 dele. Porra, deve ter o tamanho da tela de 40 polegadas. Da televisão. Smart TV, né? Smart TV mandou. Ah, não, mas essas músicas aí. Precisa ter vergonha dessas músicas, Anderson? Eu não teria. Não, não precisa não. ter. São músicas para as mulheres, para o empoderamento feminino, cara. Isso é importante. É verdade. E outra, Pabllo Vittar, puta pernão. Puta gostosa! Nossa, ué, aquela é mulherão. Se Pabllo Vittar estivesse em cima do cavalo, começava chupando o cavalo. As começava chupando a carroça. Começava chupando o cara que criou o cavalo. Que foi o Febrino. Obrigado, Febrino. Depois o pai do cavalo chupava umas famílias aí. Até chegar no cavalo. Não, o Pabllo Vittar. Pabllo Vittar. Depois na Pabllo Vittar. Próximo e-mail de Juxa Amarelli. Olá, queridos chorubentos. Sou a Juxa Amarelli do Café com Porrada. Como vocês sabem, comecei a ouvir o Chorume tem pouco tempo. Porque antes eu não gostava. Achava retardado demais. Depois começamos a fazer um humor mais político. Uma coisa mais altruísta. Uma coisa meio Discovery. Porra, começamos mesmo. Documentários humorísticos. É por isso que eu comecei a ouvir. Aí, ó. Ajudando a família brasileira. Exato. Manuais. Ela fala até que descobri que eu era tão retardada quanto vocês. Quer dizer, então não foi a gente que melhorou. Ela que baixou? Não. E nesse episódio sobre pequenos prazeres, veio contar um pequeno prazer do meu cachorro Chuck Norris. Provavelmente cagar e jogar bosta nos outros. Lê! Só pode ser isso. Não, mas o cachorro que joga bosta é um chimpanzé. Não, é um cachorro. Às vezes se cria um chimpanzé no Rio de Janeiro achando que é um cachorro. Ah, pode acontecer, isso é verdade. Isso, 37% dos lares acontece isso. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Não pense que é da cidade, não. Tá. Ela fala, sim, vocês não entenderam errado, é sobre o meu cachorro mesmo. Sim, sobre o seu cachorro. É o chimpanzé, não. Exato. Toda vez que pego a roupa limpa da corda pra guardar, jogo na cama. Da corda? Do varal. Ah, varal, tá. Só que nunca guardo de imediato. Deve ficar, às vezes, 7 meses. Na mesa da cozinha. Na cama, ela falou, desgraçado. Mas vai na mesa da cozinha, depois vai pra cama. 25% dos lares do Rio de Janeiro não tem cama, então tem que dormir na mesa da cozinha. É ou dorme no sofá e deixa a roupa na mesa da cozinha. Sim, mas chama a mesa de cama. Ah, sim. Só que nunca guardo de imediato. E quando vejo, Chuck Norris tá deitado em cima da roupa que acabei de lavar. Então tá lá, se rolou na merda. Jogou merda nos outros. Depois vai lá colar na mesa da cozinha. Precisa se limpar em algum lugar, vai lá, se limpa na roupa limpa. A cama com espaço enorme livre e ele num pequeno pedaço em cima da roupa. Mas é um filho da puta esse cachorro. Maldito chimpanzé. Não, mas daí você tem que pegar uma camiseta forte. Fazer o quê? Abraçar seu cachorro com essa camiseta. Ah, fazer uma capinha? Isso, uma capinha em volta do pescoço. E puxar, mas puxar forte. Ah, pra ficar bem presa a capa. Isso. Pra ele ser um super-herói. De forma que ele durma. Durma por muito tempo. E depois você até deixa ele deitado no... Isso. Embaixo da terra. Pra dormir mais tranquilo. Deita ele embaixo da cama. Ah, ele tem esse pequeno prazer de deitar nas roupas limpas. O Wesley Zop também, né? Tem, eu roupa limpa. É verdade. Ele adora o cheirinho de amaciante, não só com roupas, mas toalhas, roupas de cama, desde que estejam limpas, ele diz. Se não tá limpo, ele reclama. Nossa, lavou o quê aqui, hein? Lavou feito cujo aqui. Nossa, cheiro de merda que tem essas roupas. Ele que rolou na merda. Não, não tava, né? Depois que você rolou aí, tá com cheiro de merda. Ah, sim. Ah, claro. Toma esse monte de merda na cara. Culpa sempre é do chimpanza. Aliás, do cachorro. É, au, au. Em libras, né? Porque chimpanza sabe libras. Ele lata em libras. Como vocês podem ver, ele não daria pra ser cachorrinho de mendigos, apesar de ser vira-lata. Claro que não, ele já teria morto há muito tempo. Mas já teria assado ele. Exato. Quero deixar um grande beijo a todos vocês, especialmente pra todos do Café com Porrada. Ué. Chorume é show, é top, é turbo. Gostei. Foi, né? Da Juliana, mandou do smartphone Samsung Galaxy esse e-mail. É bom saber. Se você estiver interessado em comprar um, talvez ela revenda aí. Não, eu não tava querendo, não. Mas é bom saber que dá pra mandar. Mas tá chegando na Black Friday, sempre bom. É. Pode ser. Às vezes ela vai fazer desconto. Você compra pela metade do dobro. É bom mesmo. Próximo e-mail, Wagner Almeida Machado. O assunto é Tribunal Chorume. Tribunal! Não, é... Eu achei que tava no Natipar. Desculpa. Lambda, lambda, lambda, chorume. Sou o Wagner de São Bernardo do Campo, São Paulo. Tenho uma história pra contar e peço que o integrante desse podcast que fez o pezinho pra Moisés quebrar o nariz da esfinge, julgue. Já que eu e os meus amigos dividimos opiniões sobre isso e não chegamos em um consenso. Então... Quem que é o cara? Não sei. Mas vamos julgar, estamos aqui pra isso. Tá. Pra isso que serve o podcast, pra julgar as pessoas. É verdade. Um colega meu tem um tio que mora em outro estado e ele não o conhecia. O que você acha disso? Desnaturado. O tio ou o sobrinho? Ah, ambos, mas mais o tio. Ah, tá. Quando ele tinha uns 17 anos, mais ou menos, ele e a família dele foram até essa cidade que o tio morava passar uns dias de férias. Uma certa noite, ele estava na casa da sogra do tio dele com toda a família e estavam jogando dominó. Só que tinha mais pessoas que dominó. O que, que você acha disso? Mais de 28 pessoas. Como você pessoas. Julga isso? Calcularam errado pra jogar dominó. Porque dominó você joga no máximo em 4 pessoas, que são 7 pedras pra cada um. Sim. Então a esposa do tio dele chamou ele pra ir até a casa dela pra pegar um dominó pras outras pessoas jogarem também. A casa ficava uns 10 minutos andando. Chegando lá, ele fica na sala e ela sobe até o quarto pra pegar o dominó. Passaram uns 2 minutos, ela o chama lá pra cima pra ajudar a procurar o dominó. Chegando lá, ela está toda nua esperando ele! Ele vendo aquela situação sai correndo. pra cima dela e faz um sexo com ela. Porra! Caraca, eu não esperava por essa plot twist aí na história. Aí o Wesley te pergunta, ele foi talarico? Calma. Foi incesto? Ele teve alguma parcela de culpa? E você no lugar que ele estava, o que faria? Por favor, julgue esse caso, já que você é especialista em pegar mulher casada e é um talarico filho de Meretriz. Então, Meretriz, gostei da diplomacia. Mais uma vez, vem aqui, até aqui, até o tribunal da talaricagem. Aqui o tribunal que é implacável com talaricos. Claro. Quando alguém precisa receber o carimbo de talarico no passaporte, a gente carimba sem dó e nem piedade. Claro. Você, mais do que ninguém sabe, está recorrendo aí pra corte marcial pra ver se deixa. Uma hora eu vou ser libertado disso. Mas vamos ver. Então, menino, 17 anos. Tudo bem. Vamos apresentar todo o caso, análise psicológica. Sim. Não, 17 anos. 17 anos. Tá. Vê aquele espantalho do pacote de fandango, já fica com tesão, bicho. É. Tesão mesmo. Já enfia o pau na prateleira do supermercado ali. Vê uma pomba no fio, o cara bate três punhetas seguidas. Exato. No trinco da porta, o cara já tem quase um orgasmo. O cara cai de frente e fura o chão. Exato. Vai pra uma casa sozinho com uma mulher madura. Experiente. Experiente, mais velha. Uma mulher que devia estar ali há 17 meses sem sexo. Era toda nua, pelada na cama. Pelada sem roupa. Pelada sem roupa. Sim. Vamos imaginar uma gostosa, meu Deus. Pra 17 anos, todos seriam gostosos. Exato. Até a Regininha. Não, era parente dele. Não, é parente dele. Assim, de sangue. É tia dele. É uma agregada da família. É tia dele. É, não é de sangue. É tia dele. Não. Estou falando que não é de sangue. Não é de sangue, tá. Tá. Ela sobe lá, fala, vem me comer. Ela falou desse jeito? Estou imaginando pelo sotaque do lugar, né? Que ele não fala. Então... Tem corrido pro outro lado. Vem me comer! Ah! É sexy. Porque ela é sexy. Eu gostei. Ele vai lá. Senta, vai. Destrincha. Rebenta. Regaça! A tia dele. A tia dele. Sim. Não de sangue. Não de sangue. Não de sangue. Porque é a mulher do tio dele. Mulher do tio, então eu vou chamar de mulher do tio. Tá, não é da tia, mulher do tio. Mulher do tio. Tá. O tio tava jogando no outro dominó. Tava jogando outro dominó enquanto isso. É, tá. E aí, esse moleque, talarico? Ah, eu não vou chamar... Filho da puta. Filho da puta ele é. Incestuoso. Incestuoso não. Ele tem culpa? Ou só fez a obrigação? Só fez o que o professor mandou? Ele jogou não... com o manual embaixo do braço. Ele não tinha compromisso com o tio porque nem conhecia o tio. Mas e aí? Tava lá na casa do tio. Mas tava na casa do tio. Exato. Claro que tem culpa, porra. Por quê, porra? Você é familiar, cara. Claro, porra. Talarico, filho da puta, automaticamente você tem culpa. Automaticamente. Buscar dominó é código pra sexo. Isso eu não sabia. Inclusive foi um CD do dominó. Aí é sexo, aí não tem como, hein? Mas agora me veio uma pegadinha aqui. Wagner mandou essa história falando que é de um amigo dele que contou pra ele. Provavelmente é mentira. Foi, cara, ele que comeu a tia. Não. Ele é o tio, não. Manual de como se manter virgão, cara. O cara que falou que comeu a tia não comeu ninguém. É verdade. É isso mesmo, cara. Exato. Então... Comedores de tia não comem ninguém. Então ele acaba de receber um carimbo. Não é o talarico. Não é filha da puta. Mas é virgão. Não é talarico, não é filha da puta, não é incestuoso e não tem culpa. É só virgão, não comeu ninguém. Fique tranquilo. Nem se preocupe mais com isso, viu? Esquece com a história. Viva e não peques mais. Isso só existiu na cabeça do seu amigo. Ou do amigo. Não foi ele, não. Ou um namorado de Wesley Zop, que Jean Trevasso mandou o assunto Coisas que Ninguém Ensina. Você falou outro namorado do Wesley Zop? Só pra eu entender o que você falou. Você quer saber o que eu falei? Ouça esse episódio. Eu vou ouvir. E daí você tira suas conclusões. Eu vou ouvir. Tudo vamos bem? Ver. Boa noite, seus lixos. Hoje vou contar uma história curta sobre coisas que ninguém nos ensina, mas acabei aprendendo com o Zop. E não tô falando da arte de não se importar em ser ridículo. Isso é uma arte mesmo. Vocês, logicamente, conhecem aqueles galões de 15 litros de vinho. Então, Mas antes vou contar a história do início. Por que começou, então, falando? A gente só tem que saber. Ele fala, vocês conhecem, eu tô vendendo, não consigo esquecer do galão, mano. É, tô sentado em cima de um agora e dói meu cu sentado assim, gargando. Vocês conhecem, né? Vocês sabem como é um galão. Certa vez, cheguei em um churrasco onde eu não conhecia ninguém, pois fui com a minha namorada e o pessoal era conhecido dela. E ela, para me tranquilizar, me disse que a amiga dela também ia levar um peguete e que eu poderia conversar com esse tal cara, já que nós dois estaríamos nos sentindo um peixe fora d'água. Muito bem. Chegando lá, vimos a amiga dela que, para nos receber, enfiou tequila na nossa boca com sal e limão, dizendo que era o ritual de entrada. Na hora pensei, coitada do cara. Foi então que vi o tal. Era o Zop! De certa forma, fiquei mais aliviado, pois já conheci o cara há uma década, mas depois pensei, coitada da menina. Ficamos bebendo com o pessoal da festa, como se fôssemos amigos de décadas deles também. Até que um deles trouxe um galão de 15 litros de vinho e pôs na mesa. Só que não é fácil você colocar no copo o vinho manobrando um galão gigante. Foi quando o mestre nos ensinou. Pegou o galão no maior estilo pedreiro e colocou deitado do ombro de forma que o vinho fosse servido mais facilmente. É o que ele faz com rolas muito grossas. Exato. Coloca no ombro. Eu uso de mangueira de gasolina. Exato. Começa lambendo a lateral da cabeça. De lado assim, né? Exato. Mas é o melhor jeito, gente. Não é bonito de se ver, mas... Não é bonito, Douglas. É bonito. O que é aquele quadro ali? É, e aí? Você pintou isso. Portanto, o que eu aprendi com o Zop, que não aprendi com minha família, foi a servir vinho com um galão de 15 litros no ombro. Útil pra caralho. Nossa. E aprendi também a me enturmar, independente de conhecer toda a galera ou não. Bem. Devo dizer que também aprendi que muitas vezes isso só funciona pra quem tem o espírito livre, feito Zop, pois algumas vezes que tentei fazer isso de me enturmar, fui taxado de louco, insano e tarado. Mas como o cara se enturma, né? Cara, na pré-escola, né? O cara vai servir miojo pros outros, põe no ombro. Queimando meu ombro, filho da puta. O caldeirão tá quente, caralho, pega logo seu prato. Tudo, cara, vai servir no ombro. Não, vai e encosta as pessoas, tarado. Bolacha negresco, pega aqui no meu ombro. Que suco, pega o que suco aqui. Mistura aqui no meu ombro, pó, já pus o pó no meu ombro. Já misturei, já coloquei a água. O assunto é Chorume, episódio 92 e algumas outras coisinhas. Muito bem. Olá, me chamo Wellington Jack. Sou de Rio das Pedras, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, 22 anos. Sim, tão novo e já nesse mundo das drogas chamado Chorume. E o único cara na Terra que vê o Zop como mestre. Pelo jeito não, temos aí Jean Trevasso. Jean acabou de falar. É. Como você vê um bom vinho e miojo. Aí. Exato. Groselha. O Zop é o típico exemplo científico de por que o nazismo funcionou tão bem, né? Pessoas, cara, sem esperança de viver. Que não tem o que seguir, que já estão desacreditando da vida. É uma analogia boa. Meu demente, filha da puta, desgraçado. Começa a chamar de mestre, né? Ele fala que é um ator recém-formado no curso, sem DRT ainda. Futuro dublador, garçom no momento, futuro roteirista de quadrinhos e mangás, talvez. Ele fala, ex-youtuber que não fez sucesso, ouvinte demente desse podcast que é de longe, como aquele tolete de cocô gigante que você vê e fica admirando ele e sente tanto orgulho de ter posto ele ali no mundo, aquele que você ama tanto mesmo sendo uma merda. Caramba. Ah, eu vou levar como elogio. Lembrei do meu pai falando isso pra mim. Ah, então é amar como se fosse um filho, então. Exato. Nossa, isso é bonito demais. Bem, veio aqui de forma indignada, aqui no episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem. Gostaria de entender, não sei se aí em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro não conheço muitas pessoas com esse lance de pôr arroz por baixo ou por cima do feijão. Pois eu, e não só eu, mas meu amigo também garçom, cujo rapaz que me indicou essa bagaça pra escutar, Juno Rodrigues, ou Johnny Rodrigues, tanto faz, pois o nome dele é Antônio. Tem apelidos, né, na hora. Paramos pra discutir sobre esse episódio e cheguei perguntando, e você é um cidadão de bem ou não? Pois eu não sei se sou, pois eu coloco o arroz ao lado do feijão e não em cima ou embaixo. E percebi no refeitório do restaurante em que trabalhamos que ninguém coloca um por cima do outro. E olha que é uma mistura de regiões do Brasil bem complexa, onde tem o cearense, mestre no manuseio do facão, e sergipanos que só sabem falar de ser corno ou qualquer coisa que tenha a ver com chifre, e ninguém põe um por cima do outro. Logo pensei, serei eu um não cidadão de bem? Será eu um anti-cidadão de bem? Será que nós, desse restaurante, uma sociedade secreta anti-cidadãos de bem? Por favor, não aguento mais viver com essa indignação na minha mente. Me ajudem. Eu vou explicar. Por favor. O cara falou que come no bandejão. No bandejão é tudo separado, caralho. Porque vai não... ter um recipiente pro feijão, outro pro arroz, outro pra mistura, outro pra salada. Um bandejão, caralho. Você já comeu no bandejão? Já, é tudo separado, você não consegue misturar ali. Consegue, se você colocar tudo no mesmo recipiente. Mas então... na hora que é servido, coloca cada um num recipiente separado. Não é uma marmitex de quatro, de quatro separados. Não, não é isso. Mas é. Mas Zop não vai num bandejão desde 1932. Era tudo separado quando eu não ia. Não, é mais assim. Mas então o que é bandejão? Não é numa bandeja. Porque você só pega bandeja. Na bandeja, porra. E põe um prato. É, tem um prato em cima da bandeja. Ah, bom, não. Então não tem lógica nenhuma que eu falei. Então, peraí. Eu sei o que é isso. Você tá com muita pressão, porque o cara encheu tua bola, falou, meu mestre, assim. Meu guru, minha rola grossa, meu anos de mel. Acho que ele não falou isso. Eu preciso mostrar que eu sou foda mesmo, hein? Dá uma lição de bandejão aqui. Bandejão é tipo uma rádio novela. Explica tudo. Bandejão na década de 80 era tudo separado. Ah, mas hoje em dia não. É uma bandeja e põe um prato bandeja, em cima. Você coloca dois pratos em cima. Dois pratos. Um salada prato grande e um prato de salada. Ah, tá. Entendeu? Então eu vou explicar. O cara não é cidadão de bem. É fácil. É simples assim. Você não é obrigado a ser um cidadão de bem. Não. As pessoas confundem isso daí. É, todo mundo acha que, nossa, tenho que ser. Tenho que ser do bem. Tem um exemplo aqui do William. Na casa do Ganso. Que é um merda. Que é um bosta. Na casa, dentro da casa do Ganso, ele coloca o arroz por cima, cara. Não acredito o nisso. O que não me faz me arrepender de ter passado pau na comida dele. Não tem como, né? O que deu sabor, eu repeti três vezes. E alguns dos outros, eu até fiquei, pô, esse cara é gente boa, não devia cara, ter... Cara, você tá tudo bem? Não devia ter poteado pau na feijoada. O cara tem o nome de Ronan, já sofreu o suficiente. Mas o William é um merda, diga-se de passagem. Bosta, lixo humano. O cara pode colocar o feijão do lado do arroz. Claro que pode, cara. Mas o mundo é livre. Tem que entender que não é um cidadão de tá bem. Aí não é um cidadão de bem. Não é. Cara, mas me vem falar que come coxinha pela bunda. A coxinha só tem um jeito certo de comer. Todo mundo come pela boca. Ele fala, o cara come pela bunda. Come a coxinha igual me come. Pela bunda. Pela bunda. Nunca, em nada na sua vida, você meu começa comendo pela bunda, cara. Meu apelido em tu é Zé Coxinha. Ô, viu, Zop? Você devia ter me avisado. Olha, tenho que confessar que quando comecei a escutar vocês, eu imaginava vocês como a família Buscapé. Gostei? É, gostei. Posso ser o pai da família Buscapé? Ah, eu ia falar do pai. Então eu sou a gostosona, né? A filha gostosa. Tá bom. Sei que foi um erro, infelizmente, pois estaria humilhando a família Buscapé, aquele filme maravilhoso que passava na sessão da tarde. Era desculpe. Bom mesmo. Gostaria de deixar minha pergunta polêmica, vossas senhorias. Uma pessoa que nasce na África, continente, é africano. Nas Américas, americano. Sim. Na Europa? Europano. Europeu. Não, europeu. Ah, é verdade, europeu. Na Ásia, asiático. É. Mas quem mora na Oceania, caralho, que porra ele é? Pois estou com essa merda de dúvida desde o ensino fundamental, pois ninguém conseguiu me falar. Então peço aos deuses do lixo tentarem responder minha pergunta polêmica e sim, num próximo e-mail mandarei uma pergunta decente envolvendo pintos e quem come quem. Decente. Sim. Responde a pergunta, quem mora na Oceania é o quê? Oceanense. Oceanense. Oceânico. Oceânico, pode ser também. Pode ser marino. Pode ser canguru. Pode. Cangurus podem nascer na Oceania. Claro, claro. Ah, então não pode. Não pode. Ah. Esse foi o primeiro e-mail que mando de fato a um podcast. Uma vez eu mandei, mas vi que ficou como rascunho e acabou que nem foi. Então peço perdão pelo vacilo em alguns aspectos. Vocês são o único podcast que consigo escutar quando fico preso num trânsito de mais de uma hora até chegar no trabalho. E se um dia vocês vierem ao Rio de Janeiro, venham em Jacarepaguá, no Pechincha, comer no... Fale o nome apenas se quiser, Castelo dos Vinhos, pra comer uns bolinhos de bacalhau e comer um bacalhau. Os bolinhos espero do bacalhau. Espero que chegando lá o Wellington Jack não esteja vestido de bacalhau. Falando, vem Zopão, meu mestre. Não, não vamos dizer que eu não espero, não. Meu querido, meu amado mestre. O Zop de professor Caibundo. Nem tanto. É. Vocês serão atendidos com muito amor e carinho, com direito até comida na boca. Oh, não no cu, tá vendo? É, não é no cu, não. Ou qualquer lugar que quiserem levar comida. Um grande abraço a vocês, seus churros recheados com doce de leite. Porra, cara, que belo elogio. Gostou, olha, até um elogio. Os elogios estão voltando. Exato. Foi enviado do meu iPhone. Próximo e-mail, Elton Thomas Alves, o Eldak lá do NPcast. Ah, sim. O assunto, velho. Isso, o Cotonete, o Cotonete. Cotonete. Episódio 93, Lei do Retorno, é o assunto. Bom dia, senhores americanos deste podcast que mais parece a mesa do almoço de domingo de uma família italiana. Tudo bem com vocês? Eu gostei disso aí. Porque é vó currando vó. Xingando de gorda. É sobrinho comendo a esposa do tio. E achando que é normal. É normal. Bagulho é louco, bicho. E tudo isso com macarrão e combo. Bacalhau, bacalhau. Cheiro de camisinha de banana. Garçom vestido de bacalhau. E o pessoal saindo correndo porque chegou o guerreiro. É, e todo mundo se servindo no bandejão. Exato. Separado, bandejão separado. Separado. Os antigos. Separado. Bandejão raiz, né? Esse bandejão é, bandeja o prato em cima, mano. Já se viu, isso daí não é bandejão, não, pô. Como sempre, cada episódio é uma história de vida. E nesse, em específico, a primeira história do Sr. Ganso me fez lembrar de uma com exatamente o mesmo desfecho. Então, por que mandou aqui se é igual? Então, bah, então já acabou. Acabou a leitura de e-mail, beleza. Escute o episódio tal, é, né? Pronto. Eu só vou ler aqui pra criticar. Boa! Excelente. O ano era 2011. 2011 não aconteceu nada. 15 de março. Ah, não, não era pra ficar agora. Ah, desculpa, desculpa. 15 de março. Tem data. Verdade. Acabava de ser demitido da companhia que trabalhava há 5 anos. Meu segundo emprego de verdade. É aquele lá, então você pega o seguro-desemprego. Sim. Vai tirar aqueles 5 meses sabáticos. Pensa, é, nesses 5 meses eu vou ler livros. Calônia. Vou descobrir a cura do câncer. Você até pensa. Depois de 5 meses, você percebe que faz 5 meses você não troca cueca. cueca tá aquela... tudo melada. Tá com aquela calça de tactel. Nossa, tá um cheiro de porra em todo ambiente que você vai, você percebe que é de você. E você não fez merda nenhuma, ficou assistindo Netflix. Porra em merda. Exato. Cu coçando com verme. Acontece. Enfim, com um pouquinho que deu o acerto, quitei as dívidas e entrei no seguro-desemprego. 5 meses de milão. Beleza, quem dera eu ganhar milão. Porra, mas parava de trabalhar. Por 5 meses, né? Exato. Porra, era... mas ia ficar isso com cheiro de merda e porra. Por onde eu passasse. Começou a vencer o prazo, recebi o último mês, quitei as contas e aquela pindaíba desgraçada. Eis que me surge uma entrevista no local que eu sempre almejei trabalhar. E o melhor, na minha cidade mesmo. Porém, após a conversa, me disseram que precisaria de 40 a 60 dias de espera para poder ter resposta da matriz da empresa. Ok, era algo. É, também, o cara mora lá no confins do Paraná. O cara mora no mato, bicho. Os caras enfiam ali a carta no cu da ovelha, a ovelha tem que vir pra São Paulo. Quando aparece, quando aparece. Claramente Tocantins. E daí, porra, os caras demoram mesmo. Pra nem receber. Culpa do correio, não. Exato. Bom, 30 dias se passaram e nada de resposta. E os meus últimos níqueis começavam a serem usados. Só que o cara falou 60 dias, 30 dias não ia ter resposta Exato. Mesmo. Exato, né? O cara falou de 40 a 60. Não, 30 mas não teria resposta. O cara fica na ansiedade, né, irmão? E se mataram a ovelha. É, curraram a ovelha. Exato, tiraram a carta do cu dela. Ou seja, ia decretar falência. Pra ele, decretar falência, ele vai lá na rua da casa dele e fala, tô falido! Ele grita lá. Não tem vizinho? Bora na chácara. Ninguém ia escutar. Bateu o desespero, fiz outra entrevista, o cara deu ok. Porém, deveria ir pra Sinop, no Mato Grosso. Ou Mato Grosso do Sul, não sei. Paraíba do Centro-Oeste. É ali. Esses bairros que tem no meio do Brasil, que São Paulo não sustenta. Cambada de esquerdista. Que fica aí se comunicando com ovelha com carta no cu. Porque não tem outro jeito. Por isso o Brasil não vai pra frente. Não passa correio lá. Exato. É, ele fala, não queria, mas era o que tinha, enfim. Ia topar. Fazer o quê? Igual quando você tá no banco. Acontece mesmo. Vem aquela velha, quer dar pra você atrás do caixa eletrônico. Você topa. Depois você descobre que era uma técnica dela pra roubar todo o seu dinheiro. E também pra roubar o seu lugar na fila. Exato. Acontece isso 3 vezes na semana, você já pensa o quê? Estão me enganando. Exato. É uma quadrilha, né? É uma quadrilha. Apesar de você sempre ser a mesma velha e você conhecer ela como Regininha Casé. Que bate o desespero. Às vezes você tem que aceitar. Você tá lá na fila com tesão, bicho. Ar-condicionado da tesão. Não, e a fila em si da tesão. Exato. Ele fala, como parecia que as coisas iam se encaixar, resolvi passar numa igreja perto de casa, talvez pra assaltar a caixinha da igreja, já que ele tava precisando de dinheiro, pra fazer uma oração e agradecer. É isso mesmo que as pessoas então fazem. Então ele pega o dinheiro e agradece. Exato. Ajoelhei no último banco e enquanto fazia oração, entrou um mendigo. Todo sujo. Você não. Esculhambado, pedindo comida para as mulheres e homens do grupo de oração. Era você ou não? Vamos ver o que ele vai revelar aqui. Não. Pode lembrar do dia, né? Não. Você acha que eu só fiz isso uma vez na minha vida? Ah, bom. É verdade. Vi aquilo e fiquei meio contrariado. Porra! Ali é o local das pessoas buscarem ajuda, conforto. E os mano ali ignoram o mendigo. Ele então ficou contrariado. Porque tem muitas pessoas que falam... Ah, sigo Jesus Cristo. Tem muita gente que fala mesmo. Eu já ouvi. É verdade. Cristãos normalmente falam isso. Muçulmanos eu nunca vi falar isso. Não. Nem judeus. E se fala, judeus não é nessa língua também. É. Fala de outra maneira. Não. Depende da língua que ele fala também. Claro. E aí o que acontece? Na hora de ajudar, porque Jesus Cristo ajudava os outros. Ajudava mesmo. Ajudava. Não tinha vinho, o que ele ia fazer lá? Bancava vinho pra todo mundo. Mas tá, tem muita gente falsa nesse mundo. Tem muita gente falsa. Ele fala, saí pra ir embora, olhei pra ele, estava com um semblante chateado, e eu prontamente perguntei se ele precisava de algo, ele disse que só queria comer, porque estava com dor na barriga de fome. caras, eu fudido, tinha 20 reais no bolso, atravessei a rua, fui na padaria, pedi uma coxinha, um pão francês na chapa e uma coca, 18,50. Fodeu, restava 1,50. Mas não pensei nisso na hora, só na sensação de ajudar o cara me fez um bem imenso. Para resumir, no outro dia me ligaram do trabalho novo. Ou da minha cidade, sim, o que eu mais queria. Dizendo que estava tudo certo e eu podia começar. Porra, galera! A parada parece ser provação pro cara mostrar quem ele realmente é. Do tipo, você só é você de verdade quando ninguém está te olhando. Sim. Igual quando vem uma velha no banco. Pede pra você comer ela atrás do caixa eletrônico. Mas ninguém não ela tem ninguém olhando. Ela rouba o seu dinheiro. Três vezes durante a semana você cai nessa. Depois você começa a pensar o quê? Isso daí é armação. Exato. Armação. A velha só mostra que ela é quem quando ninguém tá olhando. Estou completando 6 anos nesse trabalho. Valeu, Chorubossos, por incontáveis vergonhas públicas. É, você fica ajudando mendigo na igreja e todo mundo te julgando. Olha lá. Olha o Dak. Uma bande de mendigo. Olha lá. Olha lá. Vai dar pro mendigo, vai dar pro mendigo. É atarado. Paga o mendigo pra comer o cu dele, seu Dak. Os mendigos por uma coxinha esfola o cuzinho desse Dak. Chega a arrancar merda. Isso o padre falando. Não, depois do evangelho. Ali no microfone do recado. O recado que vai ter gincana, é. Tá, e o Eldak aí. O Eldak tá falando baixo, todo mundo ouvindo. O Eldak saiu da igreja de constrangido. Cabisbaixo. Olha o mendiguinho do Eldak aí. Pra quem não sabe o que é o Eldak, é o cara que tá saindo ali de cabelo branco. É. O cara ali com 20 anos, cabelo todo branco. Até os cabelos do cu dele é branco, eu já vi não quando ele era coroí. 20 reais pra dar aqui no oratório não tem, mas pra comprar coxinha pra mendigo. É. Nunca colaborou na igreja. É, todo mundo. Amém. Abraços, o Eldak lá do npcast.com.br. Esse foi nosso último e-mail. Vamos então pro momento que ele brilha, o maior substituto da podosfera. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é salto alto. Olô! Vamos falar das vezes que nos travestimos, colocamos aquele belo salto não, alto. Não é isso. E a gente andou de forma não. galante. Não, peraí. Como assim? Não. Acho que você errou a pauta. Mas é uma coleção de salto alto. É às vezes que enfrentamos uma situação de salto alto. Achou que tava ganho e perdeu. Esse é o próximo, que é modas e acessórios. Tendência. Então vamos lá pra esse episódio que não promete ser tão legal. Quanto tendências. Modas e acessórios. Aquele podcast onde a gente, Wesley Zop, foi soberbo. E você levou o tombo da vida, rapaz. A vida te mostrou. Você não tava é de assim. Salto alto e andar de salto alto não é fácil, Wesley Zop. Não é. Ainda mais quando você tá correndo da polícia, que você não tava no ponto certo. Uma velha falando que você estuprou ela a terceira vez no banco. E depois ainda pagou ela. Exato. E acusou ela de roubar seu dinheiro. Vamos pra esse episódio que promete ser humilde e não ser de salto alto. Yeah! gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Work all night and I drink a rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Apesar desse ano ter sido o ano que ele está de salto alto, Anderson Negão. Ele tá acha muito. Que o Choro Mosca já é dele. Desde 1º de janeiro. A tríplice coroa, o jogo perfeito. Ele vem falando, Choro Mosca é meu. Não adianta nem vir gravar. Mas engraçado que depois do Aijão não teve mais nada. Exato. O Aijão foi desse ano ainda? Foi, ó. Foi desse ano. Tá vendo? E o Aijão não é tão forte quanto um cu de cabelo, né? Ah, não. Realmente. Então, só tem uma coisa pra dizer, Wesley Sop. Conte a sua primeira história. Eu vou contar meio desanimado. Porque vocês estão me criticando aqui, pelo que eu tô entendendo. nunca vi de salto alto aqui achando que tinha Choro Mosca, não. Tô galgando, tô tentando. Mas minha primeira história do salto alto, uma história vergonhosa, cara. 8 de dezembro de 2007. Sim, eu lembro a data. Porque era seu aniversário. Porque era meu aniversário. Estávamos jogando truco na casa de uma peguete minha. Casa da Lu. Casa da Lu, patinadora. Isso. Uma menina que Zop tinha gozado na boca dela sem avisar. Tudo bem, aconteceu, mas... Eu... Foi sem querer. Dava pra avisar. Foi sem querer, do tipo, você não quis avisar. Isso foi, foi sem querer avisar. Mas não é essa a história. Me xingou e abriu a porta do carro, cuspiu. Tá, tudo bem. E, não, mas nesse dia, não no dia do boquete, mas no dia do salto alto, o Douglas estava de testemunha. Sim. Estava jogando truco, o Douglas estava assistindo apenas. Tava eu, um outro camarada meu de dupla. Muita gente chata reunida no lugar. Muita gente chata reunida no lugar. Muita gente chata por metro quadrado. Acho que Deus vendo aquela festa ali, cara, se arrependeu de ter criado a humanidade. E olha que Deus já viu muita coisa nesse mundo. Já viu muita coisa chata e estranha. Exato. Mas nem naquele ambiente, meu Deus, pensava, pô, esse tempo não passa, hein, meu? E olha que eu sou eterno. Exato. Isso aí pra mim é um segundo. Exato. Aí pra mim não seria nada. E olha que eu já vi nazismo nessa merda. Idade média. Eu vi fome na África, caralho. Não sei nem porque eu não acabo com a fome na África, acho que por causa desse tédio que eu tô tendo agora. Tem que ter alguma coisa pra me divertir. É. Não, estávamos jogando em dupla, aí um camarada. Contra a Lu contra... e uma pessoa que quer dar muito para Anderson Negão. Ah, sim, é verdade. A Lu, exatamente, exatamente. E o Anderson está negando bastante também. Exato. Mas, é outro, isso aí é outra história. É outro assunto. É. E você jogando truco, todos aqui sabem, porque se não sabem, quero que se retirem. Né? Explique, para aquele jovem que não sabe o que é truco. Não posso explicar isso. Não, explique as regras básicas. Não posso explicar uma coisa tão... Tem que estar nas escolas. Isso. Cada jogador recebe 3 cartas. Tá, cada jogador recebe 3 cartas, a pontuação é de 0 a 12. E se você chama truco, conta 3 pontos. Se o cara chama truco 6, vale 6. Truco 6, 9, vale 9. Truco 6, 9, 12, vale 12 e acaba o jogo. Exato. E quando você está na mão de 11... Na mão de 11 é quando você está com 11 pontos. Você pode trocar de carta com seu parceiro, verificar se vocês vão naquela jogada. Sim. Se vocês forem naquela jogada, vocês ganharem, vocês vão para 12 e ganhou o jogo. Se não, se vocês forem e perderem, quem tá jogando contra vocês ganha 3 pontos. Porque não vale pedir truco na mão de 11. Tá bem explicado? Muito mal explicado. Muito mal explicado. Quem não conhece, não entendeu porra nenhuma. Não adiantou nada. Esse cara até depois criou uma aversão ao truco. Ele odeia jogar. Vou pra cacheta. Até fez o truco ser tão chato quanto a festa naquela noite. Estava chato porque você é um velho e tava com sono não querendo jogar. Então tudo você tava achando chato. Pode ser. Estávamos na mão de 11, eu e esse camarada meu trocamos as cartas, verificamos, eu tava com o Zap e ele com o Copa. Zap e Copa são resumindo, as duas maiores cartas do jogo. Duas cartas mais fortes do baralho. Não tem como você perder. Não há como perder com essas cartas. Aí que tá. Há como perder. É como se você e o seu amigo tivesse com uma Ferrari, disputando contra um Uno sem rodas. Ah, como perder. Porque a gente podia fazer muito bem. Mostrar as cartas, todo mundo via que tinha um casal maior e falava, pô, perdemos, vocês ganharam o jogo. Vou falar na linguagem dos jogos. É como se você tivesse com o poderoso Exódia. Só mostrar, ó. Tô com, tô com esse daqui, ninguém ganha. Tô com a super trono. Tô com as 6 peças do Exódio. Ô, Douglas, isso não é mais pra jovem, não. Isso aí já passou. Jovens de 27 anos. Então deixa eu falar uma coisa mais pra jovem. Como se você estivesse ali com vários guerreiros no LOLzinho. Aí! E o seu. Fidado, guerreiros fidados. Fidados! Platina! Ah, é, isso é mais foda. E os seus inimigos. Sem nada, só com Minions. Falei certo? Falou. Tudo bem, é o perito. Uma boa analogia. Mas eu falo pros jovens. Não. Aí que tá, tem como perder. É. Porque você no truco, você pode encobrir a sua carta e deixar que o seu parceiro mate. Você pode fazer graça. Pode fazer graça, pode fazer aquela novela, aquela rádio novela. É tipo o quê? Seleção de 82. 3-0. Tava ganho. O cara quer dar carretilha no meio ganho. Do campo, é isso aí. Quem enfeitar, perde. É isso. Daí tava eu e ele, primeira rodada, encubra o zap. Não é isso, Wesley Zop. Tava assistindo, então eu vi que os dois tinham a carta mais forte do baralho, pensei, já acabou. Acabou o jogo. Vamos mostrar, né? Só que eles, nossa, não temos nada. Mas vamos assim vamos mesmo. Vamos assim, aquela escola de teatro Fernando Montenegro. Nossa, vamos aí, para o jogo ficar dinâmico. Mas eles já conscientes que tinha... Que tinha ganho o jogo. Então eles foram pra primeira rodada, fingiram que não tinham nada, pra dar uma esperança no adversário. Exato. Querendo humilhar o adversário depois. Mato de 3 da primeira rodada. Quer dizer, o Zap e o Copa já tava ganho nas outras duas. Já. Daí eu vou tornar, encubro o Zap. Tornar é a sua vez. Você matou, você tem que jogar a próxima. Encobriu o Zap. Meu parceiro falou, ah, não tenho nada. Encobriu o dele também. Daí ganharam a segunda rodada, as duas meninas. Com 6, né? Com uma dama. Daí tá, 4 daí, de ouro. É, daí elas tornam, eu falo, parceiro, mata aí, porque eu já não tinha mais nada. Daí eu joguei a minha encoberta também, falei, ó, não tenho nada, mata aí, o meu parceiro, não, eu não mato. Eu falei, não, você mata. Ele, não, eu não tenho como matar. Eu falei, não, você tem. Ele não tem porque eu encobri. Eu falei, pô, tem que cobrir também. E daí a menina, a outra, jogaram, ganharam. E elas estavam 11-9, 9-3-12, elas ganharam. Só que aí ia ficar tudo bem. Tudo bem. E o ganso do lado, com o cabelo em pé. Só que eu estava lá pra fazer justiça. É, ele ali, isto é impossível de acontecer. Isto é uma abominação. Vocês têm que ser expulsos da Federação Internacional do Truco. Federação do Truco. Vamos a FIT. Vocês têm que ser expulsos, mano. Amanhã eu vou expulsar vocês. Daí, primeiro porque me trouxeram nessa festa merda. Só com gente bosta. Isso na casa da menina, ele gritando. E essa velha bosta aqui. Que era a mãe dela. Que era a mãe dela, no caso. Que costumava em bancos, né? Costumava em bancos, se chamava de Regininho. Daí falaram assim, mas o que aconteceu? As duas meninas não entenderam. Daí o ganso levantou de uma gentileza e mostrou nossas cartas pra ela. E viram que tinha um zap 7 copas, isso já faz 10 anos, sou zoado até hoje. Toda vez que for jogar truco com a pretendente do negão, ela tem que contar essa história. Então foi o dia que fomos de salto alto do truco, na mão de 11, ganho, tava ganho. O jogo era seu. Mas... O ganho, estava ganho. Perdemos. Sim. É a mesma coisa que você pensa do Churumosca, né? Mas só... Vou confessar que por um momento achei, mas agora eu tô vendo que não vai ser meu. Muito bem, William, aí... O Wesley Zop ficou com vergonha dessa história. Então, vamos lá pra mim. Então, é porque né? Nós, membros da FIT, levamos esse negócio muito a sério. Tudo bem. Bom, exato. A minha também já faz mais de 10 anos a minha história, né? Então, já deixo bem claro aqui que eu não conhecia minha esposa ainda. E que você relevante. Ama muito ela. Pra caramba, ela. Não sei se é relevante pra história, é bom sempre salientar. Exatamente. Então, já faz mais de 10 anos isso, viu, amor? Então, um dia eu tava... Tinha terminado com a minha ex-namorada, tava meio triste, meio chateado. Já tava fora do jogo, fazia uns 4 anos e meio, então não sabia mais como jogar o jogo. Sim. Sabe? Voltou a ser solteiro. Exatamente, não sei mais como jogar esse jogo, né? Então, comecei a conversar com uma menina que era de São Paulo, né, localizada em São Paulo, 100 quilômetros de onde eu moro. Então... Perto? Relativamente, pra quem não tem carta, nada é perto, né? Na época eu não tinha, então... A conversa vai, a conversa vem, ela falou assim, ah, eu vou ter um aniversário de uma amiga minha, né, vem pra cá, né, aí eu já coloquei, bonitão, subi no salto, né, falei, essa já tá no papo, né, porém eu não tinha dinheiro, né? Preciso primeiro de dinheiro pra poder resolver isso, né, então, o que que eu faço, né, meus pais não vão me prestar dinheiro nunca, né? Já sabe o filho que tem. Você é drogado. Exatamente, ia gastar tudo com bala chita e um pouco de cocaína pra cheirar no cu de travesti. Vai injetar maconha. Exatamente. Daí eu falei assim, ó, preciso falar com alguém, vou falar com a minha avó, né? Eu cheguei pra minha avó, né? E falei assim, vó, tem um evento em São Paulo pra ir, né? Isso vai ser bom pro meu futuro, né? Eu gostaria que a senhora... E pro meu presente. E pro meu pênis. A veia central do pau tá estourando. Entende, vó? Única pessoa... Eu gasto R$100 por mês em pomada de assadura pro pau. Única pessoa que pode me ajudar é a senhora. A senhora teria... Faz uma boquete! Você parece muito com a menina que eu tô te americando, mano. Usa essa máscara aqui! Não, a máscara da Emília, né? Daquela que vem no algodão doce. Vó é vó, né? Vó faz tudo, né? Pra ver o menino gordo, bonito, saudável. Gozar com porco. Ela pegou e falou, claro, filho, foi no banco, nossa caixa na época, tirou R$400 e me deu. Mas R$400, porra, era puta! Você ia pagar puta, bicho! Ela pegou de alguém que tava na fila. Não era 5 mil achado no banco. Então ela pegou esses R$400, por que R$400? Eu precisava de transporte, comer alguma coisa lá, barzinho, dormir em algum lugar lá, então tinha muitas despesas. Você meio deu uma calculada. R$400. Arredondou. Arredondou 200 pra cima. É, 10 anos atrás a inflação tava alta. Nossa, a véia tá pagando isso até hoje. Pediu empréstimo no banco, deu um cu pro gerente. Atrás do caixa eletrônico. Aí peguei e falei assim, bora pra São Paulo, né? Peguei e comprei a passagem. Ele falou, tem um amigo meu que mora em São Paulo. No primeiro dia eu durmo na casa dele. No segundo dia, antes de vir embora no domingo, né? Regaço, escola, menina. E tem um detalhe também, que a menina só tinha ficado com um cara só na vida inteira dela. Beijado um cara. Isso é um detalhe importante. Não era um currículo forte. Não tinha ficado com 3 já. Não era uma velha dadeira. Tem a triagem dele, né? Tem uma triagem. É, daí eu falei assim, ó, vou ter que tomar o cuidado, né, cara, pra não assustar. A minha rola, quatro anos e meio fora, não sei mais como jogar. Aí peguei, fui pra lá, daí dormi, fui na casa desse meu amigo, né, falei assim, ó, ela falou assim, ó, eu vou estar aqui na frente da minha faculdade, vem aqui me ver e tal. Falei, ah, perfeito. Peguei, fui lá, ó, onde fica a faculdade? Ah, tal lugar. Daí meu amigo, não, eu sei onde é. Vamos lá, né? Fomos de a pé lá, levamos 45 minutos pra chegar. Chegamos lá na frente da faculdade, liguei pra ela, falei, ah, tô aqui na frente da faculdade. Ela, não, não tá, né? Eu não tô te vendo, né? Mas como que é aí? Eu falei, ah, tem um mercado e tal. Não, não, você tá no campus 1, eu tô no campus 2. Eu falei, ah, perfeito, onde é o campus 2? Ah, 1h30 daí. Eu falei, ah, não, puta, então que... hoje não vai dar pra te ver, né? Então, beleza, eu peguei e voltei pra casa com meu amigo, a gente ficou assim. Afinal, já é 7 da noite. Já é na hora de dormir. Ela tava entrando ainda. Vou andar em São Paulo, cara do interior, eu vou ser currado na rua, devia ter andado, né? Aí peguei e voltei pra lá, dormimos e tal. Acordei no dia seguinte e falei, ah, vou pra esse campus 2. Fui lá pro campus 2, encontrei ela. Ela veio, me deu um abraço, falei... Tô dentro, né? Tô no jogo. Tô no jogo. Tô dentro. Descemos pra galeria do rock. Daí lá tive umas 65 oportunidades de ficar com ela. E lógico que eu não aproveitei nenhuma, né? Porque não tinha nenhum showball ali. É. Não, o ambiente não tinha bom job. Ele não era roqueiro. Eu tinha acabado de esvaziar, cara, com a minha avó. Então ela tava bem tranquila, né? Também, exatamente. A gente saiu de lá da galeria do rock, a gente ia andando e tal. Ela falou assim, eu queria te pedir uma coisa. Coisa, né? Claro, por favor, dela. Podemos andar de mãos dadas? Eu falei, claro, né? Essa galeria do rock eu não sabia, mas ela volta no tempo. Tava em 1930. Deu a mão pra ela e fomos andando até um ponto de ônibus. onde eu levaria ela pra casa dela. Muito bem. E eu ficaria no, num hotel que era perto da casa dela. O detalhe é que os pais dela eram muito controladores na época, então ela não podia ficar saindo muito. Então, a gente foi pra lá, ela falou, o que que eu faço? Você vai pro hotel, eu vou pra minha casa. Quando tiver perto do horário ali da gente ir pra festa, eu desço e vou pro hotel, né? Pô, eu falei, porra! Que ideia! Nossa! Vou comer cu! Tô na cara dela, né? É, talvez isso tenha afetado um pouco. Jogou a camisa, hoje eu vou comer cu! Cutucou o cara do lado, eu vou comer o cu dessa aqui hoje! Lembrando que eu já não sabia como jogar o jogo. Cara, parabéns. Aí peguei, fui pra lá, né? Entrei no hotel, beleza. Aí não era um hotel, na verdade, era um motel, né? Custava R$40. Eu sentia barata lambendo meu pé à noite, né? Ah, tudo bem. Eu tava lá. Fez até um chama. Exatamente. Liguei, fiquei assistindo um pornô pra relaxar. Daí, daqui a pouco, né? Toca a campanha. A senhora tal está aqui, né? Eu falei, claro, tô indo aí buscar ela, né? Fui buscar ela, dela, ela subiu com um álbum de fotos na mão. Ela falou assim, ah, eu sei que você gosta, né, de se sentir de família e tal, então eu trouxe essa, esse álbum de fotos. Pera! Você gosta de se sentir de família? Não! Eu só tinha um pensamento só. Douglas, passa o KY. Pensando em família. Peguei, fiquei vendo o álbum de fotos o mais rápido possível. É, né, ela, ah, que legal, essa legal, daqui tá. Eu tinha 6 anos, aqui eu caí no pé de jabuticaba, eu com alergia a jabuticaba, que todos sabem já. Falei, caramba, que droga, né? E daí quando terminou, eu falei, agora vai, né? Sentei do lado dela. Quando eu fui, né, sei lá, colocar minha carta em modo de ataque... Colocar a gema pra fora! Exatamente, tocou o interfone, ah, o senhor Pedro veio aqui buscar vocês, porque a gente ia com ele pra aniversário, né? Então ela, mas vamos! Que tamanho era esse álbum de foto, porra, bicho! Não, foi questão de 10 minutos! A história do cinema ali! ela tinha que explicar aquela detalhe. É. Ó, fechou a porra do álbum de fotos, descemos e fomos, né? Falei assim, ó, pô, agora lá é a única oportunidade que eu tenho, né? Última oportunidade que eu tenho. Chegamos no bar, né? Falei, puta, preciso de uma bebida forte. Fui lá pedir uma Sprite. Daí... Tá loucão! Caralho, bicho! Eu precisava ficar no grau, né? Porque Sprite tinha mais açúcar. Exatamente, né? Tomando uma Sprite, escutando uma música, tentando chegar, não conseguia nenhuma oportunidade, já tinha passado 65 na Galeria do Rock, mais umas 20 no hotel, e eu nada, né? Tava não sei o quê, a gente pega e vai pro carro, né? Pra ir embora. É agora. Eu falei, ah, é agora, né? Encostei nela no carro, ela virou pra mim e falou, não vou fazer nada. Daí eu falei, tá certo, cara. Eu perdi todas as oportunidades do mundo, né? Eu falhei. Eu achei que tava no grau, mas não tava. Achei que tava ganho. Eu falei assim, ah, mas ainda é sábado, amanhã é domingo, né? Daí peguei, fui pra lá, dormi, escutando um cara metendo no quarto do lado, a noite inteira. Que tal, menina? Que rinha! Aquele cheiro de banana. Saía do nariz. Banana com jabuticaba. É, peguei e dormi. Dormi com aquele som característico, né? Que eu ouvi a infância inteira. Meus pais no quarto do lado. Ah, bom. É, daí peguei, acordei no dia seguinte, né? Liguei pra ela e falei, vamos dar uma saída e tal. Ela, não, meus pais não querem que eu saia hoje. Não vou sair hoje. Daí peguei, paguei o hotel. Peguei um ônibus, voltei pra casa desse meu amigo. A gente ficou jogando um videogame, isso, PlayStation 2. Chorando um pouco. Não, chorando já tinha ido a noite inteira, né? Com dedo no cu. Não, mas daí ia parar de chorar, né? Eu tinha que chorar, tinha que sair aquele sentimento ruim. Aliviado. É, daí peguei e falei assim, ah, agora vou voltar pra Itu totalmente derrotado, né? E realmente, voltei pra Itu totalmente derrotado, totalmente com o salto quebrado, e esse foi o dia que eu fui com salto alto e não aproveitei as oportunidades. Cara, você gastou R$400 pra não comer ninguém. E até... minha defesa foi 360, sobrou R$40, eu fui 4 vezes no McDonald's. Até hoje tem que imprimir o currículo falso pra avó, do maldito do curso que tá lá. Ah, minha avó não fala mais comigo, porque eu não devolvi R$400 pra ela em 2009. Agora eu entendi por que ele falou no começo do... Na gravação que, ah, não, isso aqui é uma história antes de eu estar com a minha mulher, eu amo ela, por quê? Porque medo ela... de voltar pro jogo e não saber jogar. Não, medo de que ela se ache ele um bosta. Meu marido vai contar da vez que ele deu aquele batistaca na vagabunda. Ele falou que casou virgem com ela por opção. Ele entendeu aí o que foi. Entendeu que ele era um bosta, não comia ninguém mesmo. Mas com oportunidade, a menina foi mostrar um álbum no motel pra ele. Porra, bicho. Essa é minha história, essa onde é minha vida, né? Onde ficou esse álbum na balada? Ela levou pra balada? Ela deixou no carro, né? Mostrava lá na balada. Olha só, gente, eu quando era, tinha 6 anos, essa menina era retardada também. Pô, tá, pra pegar retarda é mais fácil, bicho. Dá uma mariola. Fala que você vai deixar ela dando seu pogobol. É. E bom, e se ela estiver ouvindo, desculpe. Foi minha ela culpa. Ela deve estar pensando, ah, realmente fiz ele de otário mesmo. Falei que ele ensabou meus seios. Mas que eu não tava dando bola pra ele, não. E você, Guilherme? Todo adolescente ele tem aquela fase que ele é um idiota, confiante que tudo vai dar certo. Eu passei essa fase. Que é a fase não, toda não cheguei, adolescência. É. Isso, dos 12 aos 45, eu acredito. Sim, adolescência, sim. Precoce, precoce. É uma fase rápida. É, e tu, é uma cidade pequena, então tem muita quermesse. Eu fui na quermesse e falei assim, hoje vai ser pra arrebentar. Hoje eu vou pegar tudo hoje que eu puder pegar. Hoje eu vou ganhar no bingo. Hoje eu vou ganhar na toca do coelho. R$400. Vou ganhar um pingo de leite. Toca do coelho é quando você vai no beco mais escuro, o cara vai lá e vai pro coelho. Sortido. Sortido, ele dá aquele bate-staque em você lá. Você mas rapidão. Sabe, nunca sabe se vai ser passou você. De 30 segundos, já falhou. Se é quermesse, é o padre que faz isso. É, realmente é o padre Pedro. Padre Coelho. Que é professor também de filosofia. Exato. É, chegando lá, encontrei uma galera, tinha uns amigos meus, que era o Paulo e o Edgar. Pra não falar o nome da menina, vamos chamar ela de Pandeiro, que é assim que a turma chamava lá na escola. E ela tava junto com a Queixo Rubro, que era uma menina muito queixuda. Queixo Rubro? Isso. Pô, que era uma menina muito queixuda que tava lá dela. Padrinhos mágicos, cara. Nisso eu comecei a dar um chaveco na Pandeiro. Mas por que, Pander? Todo mundo metia o dedo nela? É, porque ela tinha um bundão. Ah, era só o tamanho da bunda. Ah, mas é legal, bom apelido. Fui conversando com ela, daí o Edgar ficava batendo no meu ombro. Cara, não faz isso. Eu virava, não faz o quê? Cara, não faz isso. Isso aconteceu acho que umas 3 vezes. Eu falei assim, cara, você não quer que eu fique com ela? Você quer ficar com ela? Me avisa. Daí eu desisto. Você gosta assim, dela? Sei lá, né? Não falou nada. Beleza. Tá bom. Eu falei assim, então eu quero que você se foda. Fui lá, comecei a ficar com a menina. Muito a bem. Turma afastou. Não tinha mais ninguém. De repente, a gente caramba. Tá se beijando. Tudo isso numa quermesse. Uma história de vida. História bonita. Exato. Até aí, tudo bem, eu devia estar mais ou menos com a mão uns 10 centímetros no máximo do pandeiro ali, pra poder contar pra turma. Tava andando ali, tudo bem, de repente, começam a bater no meu ombro. Eu falo assim, não é possível. Mas meu ombro é pandeiro agora. Essa menina. Tomar no cu. Vou matar esse filho da puta do Edgar. No que eu viro pra trás, um senhor nos 40 anos. Adolescente. Do lado de uma senhora, eu não entendo, aí ele vira pra mim, oi filha, nisso eu já regalo o olho, desesperado, tipo assim. De pai? Como assim? Ela tem pai? Não, meu pai? Não, eu sou menina! E lésbica! Eu não acredito que eu sou lésbica! Você me encontrou depois de tantos anos. Eu sou menina e você é meu pai! Meu sonho! Por que salto alto, menina? Porque ele achava que a vida dele não é masculino, é? Que tombo, rapaz! E aquele dia ele tava de salto alto, né? Tava com um pouco melhor pra chegar no pandeiro. Começou a vestir salto e pra vida. Aí, o cara meio que começou a conversar comigo. No que ele olhou pra ela, eu devia ter uns 15 anos, saí correndo. Literalmente, saí correndo. Encontrei a Queixo Rubro. Cara, mas pera aí. Esse episódio que é Como Somos Bosta vai piorar. É isso. Não, mas vamos dar uma... Calma. Deixa ele chegar no final, né? Peguete na mina, porque se eu correr, não, do nada, cara, oi, tudo... Pior que foi mais ou menos isso. Trombo a Queixo Rubro. Ela falou assim, nossa, por que você fez isso? O seu amigo Paulo é apaixonado nessa menina, por isso que o outro tava quem falando... é Paulo? O que tava do lado, filha da puta. Ah, não era o Edgar? Eram os dois. O Edgar era filho dela? Também. Não, o Edgar era o que ficava batendo no ombro. Ah, tá. Aí, ela falou assim, quanto por isso... Quanto tempo você conhecia Paulo? Paulo, desde o terceiro creche. Ou seja, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Aquela fase... O Paulo nunca chegou e falou, quero comer esse pandeiro. É claro, cara, tem que falar, caralho. Não, aí não tem culpa. A culpa não é sua. Aí você não tem culpa. Aí, beleza. Ela chegou e falou assim, ó, o Paulo tá lá no ponto chorando, desesperado, porque você ficou com a menina que ele gosta. Aí você falou, agora eu sou menina também. Quem sabe ele gosta de mim. Vou lá ficar com o Paulo. Realmente. O ônibus passou, Paulo foi embora, não falei mais com o Paulo e não peguei mais a menina porque ela não quis, porque o pai dela viu. Nunca mais falou com o Paulo. Fui falar com o Paulo anos depois, só. É. Vocês são amigos agora? Hoje a gente até conversa. A gente é amigo ainda. Não é amigo. Até conversa. Até conversa. Não, mas eu acho que você não fez nada Não, é difícil falar que ele não fez nada de errado, sendo que ele correu. Não. É, tá. Ele tava nada... pegando a mina. Ele não fez nada de errado ao pegar a mina, mas ao correr. Você não tinha como saber, cara. Você não tinha como saber. Se ele nunca falou. Não falou nada. Se o Paulo falar, eu sou a filha pandeiro, você já não ia pegar ela? Ah, não, não. Se você chegasse, assim. Se você chegasse pro Paulo, Paulo, sei que você é a fim da pandeira, mas vou comer o cu dela hoje. Mas só hoje, não vou querer mais, não. Tudo bem. Se ele falasse tudo bem, aí tudo bem. Tá liberado. É. Mas se ele não falasse tudo bem, eu mando as fotos. Ah, aí você é filha da puta. Ah, não vou não, Wesley Zop não, Wesley não. Eu nunca mais pegou a pandeira também, porque ela pensou, nossa, esse cara é realmente um bosta. Meu pai não ia fazer nada, você tava falando comigo. Exato. E o pior é que ele ainda achou que tava falando com ele, né? É. Correu atrás por 15 anos, aí você é meu pai. Papai! Tá lindo. E você, Ronan? Você aí é mais bonitão que os outros, né? Um lemãozão, belo espécime. Belo espécime. Belo exemplar. Exato. Eu cavalgava nele a noite inteira. Esse cara é bizarro. Exato. E aí, você não é tão bosta igual esses dois aí, né? Bom, não sou tão bosta assim, pelo menos não com relação a mulheres, né? Mas a minha história, ela ocorreu no quando eu tinha 16 anos. É, gostaria de ir numa balada muito conhecida em Itu, que era Anzu na época. E... Ah, não era Itu, era Anzu que chamava a cidade. Não, não, a cidade chama Itu, certo. A balada chama Anzu. Ignorante, né? É. Zop, presta atenção, Zop, presta atenção. Eu me distraio um pouco. Só que com 16 anos você não pode entrar na balada. Depende da balada. Exato, mas lá não podia. Não, na Anzu não. Aí fomos falsificar o meu RG. Então, punch, meteu um punch. Exato. Peguei assim, tirei uma cópia autenticada do meu RG. E tirei uma cópia simples do RG alterado. Cópia autenticada. Exato. Tudo bem. Cópia autenticada. Por quê? Nessa cópia autenticada eu alterei um número para que a minha idade fosse mais elevada. Eu tive 18 anos. Né? Não, 18 anos. Ano que vem eu posso. O cara erra a conta aí. Bom, fomos até a balada. Por isso pode entrar. Com 14 não entra. Por isso que o nome dele é Ronan. Ele alterou o E pro O do Renan. Eu fui alterar o número, alterei o nome. Eu não era muito inteligente naquela época. Acontece, cara. Isso é normal. Mas, cara, você pode entrar Ronan. Mas nem tem esse nome. É proibido no cartório. Mas enfim, fomos pra balada no sábado à noite e... Então você levou a cópia desautenticada. Não, eu levei a cópia autenticada, só que com o número alterado. A cópia simples da cópia autenticada com o número alterado. Com o número, exato. O número alterado. Então ela tava autenticada, mas a minha idade era elevada. Tinha 18 anos. Sim. Eu passei em uma fila e os meus outros amigos que estavam comigo, quatro amigos, passaram na outra fila. Também falsificados? Todos falsificados. Tudo bem, os quatro bem. Entraram. Não todos é preso com sozinho. O seu RG? Não, não. Cada um com o seu próprio Ronan aqui hoje. Cinco Ronans entrando na mesma noite não é comum. O último cara estranhou, né? Não, lá não. Cinco não. Mas aí, como os quatro conseguiram entrar, eu já estava confiante de que salto eu ia entrar. Subi no salto, porque era uma balada gay. Sim. Subi no salto e fui em direção ao segurança. Ele me barrou. Beijou na boca. Eu passei o dedo no rabo dele. Ele não gostou. Eles muito, não gostam, eu acho. Ele falou, seu nome é Ronan, bizarro. É, ele falou, essa merda aqui não só é... Só pode ser falso. Verdadeiro. E ele me deixou do lado de fora da balada. Pô. Fiquei até as 4 horas da manhã escutando o som, porque eu tinha ido de carona e não podia ir embora mais cedo. E aí meus amigos saíram todos felizes e bêbados e eu ainda estava lá do lado de fora esperando todo mundo. Cara. Triste e sóbrio. Triste e sóbrio. Eu estou aqui para te defender, mano. Me defenda. Eu estou aqui como advogado, conhecendo os bostas. Foi até bom que você não entrou lá. Olha, fala pra você. Porque você ia fazer alguma bostaiada lá dentro. Dá uma de bostão. E daí ia ter coisa pior pra contar aqui. Ia ver alguém lá dentro sem correr. Sei lá, cara, é melhor. Pelo menos você ter passado você de evitou, boa. Você evitou. Exato, descansou, pensou na vida, cara. Coisa que você tava precisando, porque falsificação é crime. Poderia não, mas... estar preso, deveria estar preso. Naquela época sendo não era. Estuprado na prisão. Mas o crime é ser pego, cara. Exato. Foi pego. Ele... É, então você deveria estar preso. Mas eu fui pego por causa do sobrenome, não por causa da idade. Não, não importa. Deveria estar preso por causa do sobrenome. Também. Mas então foi até bom lá. Só o seu salto alto foi só ficar na calçada, foi passar vergonha. Vai embalado, vai no motel. É. Vai no motel ver álbum. O cara paga motel pra ver álbum. Pra ver álbum. Em motel, ouvi, você, né? Paga por hora, você não paga no diária. O álbum vai demorar 1.200 páginas ali. Um slide. Exato. Muito bem, e você, Anderson Negão? Você é um cara soberbo mesmo, arrogante. Você é bem prepotente. Um pouquinho, um pouquinho só. Não veio a hora de, ó, oh, quero ser estagiário. É, não, quer ser estagiário. Não aguento mais ser substituto. É tão rápido assim pra virar estagiário não, aqui? Claro que não, não, né? Eu vou ser sincero, eu vou reciclar uma história aqui. Ah, não acredito. Que novidade. É uma novidade aqui. Eu duvidei que uma novidade. Cachorro abria tramela. Eu tava de salto alto. É, não, eu achei impossível. Minha lamina não toma. E aí? Eu contei essa história aí num galera do Raul recente, mas ninguém ouve aquela merda mesmo. Isso é verdade mesmo. Então eu posso contar aqui de novo com mais nuances. Sim. Inclusive, o Douglas também era espectador dessa história. Sim, sim. Você gosta de ficar de espectador de pessoas prepotentes? A vida me deixou assim. Era ele no quarto do hotel do lado, né? O que é? Ele ia comer no meu cu. Mas só pra humilhar ele. Você nem queria. Ah, nem queria. A gente tinha um professor de matemática, o cara era sério, íntegro, disciplinador. Professor de matemática. Ele era foda, a voz dele. A voz dele fazia você calar a boca. O cara ensinava não só matemática, ensinava a vida, exato, como a vida funcionava. Uma vez ele chegou pra uma mina da sala e falou: já era. Não precisa mais nem vir. Terceiro bimestre. Já era, filho. Mas eu não tenho chance. Já era. Então ele dava a explicação dele lá, colocava uns slides pra gente copiar. Saía pra tomar um café, fumar slide um cigarro. Slide é transparência, é claro. Né? No retroprojetor. Sim. E tem que colocar espelhado. É. É, naquela época era retro. É que senão os jovens não vão entender. Ah, slide. Com PowerPoint manual. É. E aí ele ia fumar um cigarro. Voltava uns 30 minutos depois. A aula tinha 50. Então, sei lá, ele ficava pouco tempo fora. Sim. Da sala de aula. Então ele falou: ah, quer saber? Eu tô cansado de dar aula. Já dei muita aula aqui pra vocês hoje. Na vida? Na vida. E já deve ter dado mesmo, né? É. Eu vou passar uns exercícios de logaritmo aqui pra vocês. Vocês resolvem e vêm apresentar. Cada um ia pegar um do livro. Isso. E aí tinha que apresentar ali pra ser a nota. É. Tá. E aí nós vamos eleger duas pessoas aqui. O melhor professor e o pior professor. Puta. Eu não tinha medo de humilhar ninguém, não. É isso que eu ia falar, o cara desafiava. Falei, e Anderson Negão era um dos bambambãs da matemática. Não, eu falei, não, sim, deixa pro pé, só tira o 9 e 10. Perdeu o pé come. Eu vou ser professor quando dessa porra. Quando eu tiro 9 é quando eu nem sei da matéria. E tinha um sobrinho dele, que ele era mais humildão, né? Eu vou falar o nome fictício, Raul Seixas. Não sei se é fictício esse nome. O Seixas é. E aí? Então, no dia da apresentação, começou todo mundo a apresentar lá. Na hora do Raul Seixas, ele, uns 5 minutos antes, ele saiu pro banheiro, não voltou mais. Porque o pessoal ficava em fila pra apresentar lá na frente. Lá, tá. Eram 5 por aula. E o cara ali, o quintinho da fila, o maquinista da fila ali. Sim. De repente, o cara... Ah, vou no banheiro, sai pra dar uma cagada e não volta. Acaba a aula, o cara não volta. Ué, quer dizer, não apresentou? Não. Não apresentou, tá. Exato. Não apresentou. E ali o Mauro distribuiu uns negócios pra gente anotar o que a gente achava da apresentação de cada um, tudo. Então você ia acumulando aquelas anotações até todo mundo ter apresentado. Ah, ali. Sim, vai juntando pontos. Depois de duas semanas, é. Sim, sim. Ah, tá. Apresentei. Então, peraí, então quer dizer que você também apresentou, cara. Sim, todo mundo apresentou. Todo mundo. Aí chegou na minha vez falando: eu vou ser professor, deixa pra mim. Dei minha explicação lá, falei: porra. Você é professor de matemática. Eu bati no peito, falei: essa com certeza foi a melhor aula que você já tiver. Você na parede aqui. Mauro, não precisa mais voltar. Deixa comigo. Deixa pro pé. Definições de logaritmo, meu anjo, pô. Aí, né, ele começou a indicar os melhores, né? Aí. Baseado nas notas que os outros tinham dado e também. Os alunos votavam. Os alunos votavam. Exato. Aí os alunos indicou fulano, ciclano. Aí eu, peraí, não vai indicar o meu? Peraí. Eu tô aqui. Meu nome. Aí, ei. É, gente. Ô, gente. fica chato eu me indicar. É. Tá bom, ninguém me indicou. Falei, porra, esse povo tem mau gosto mesmo. Aí chegou na hora dos piores professores. Ah, Beltrano, Raul. O Raul também tem... Eu fiz questão de pôr o nome do Raul. Isso que eu ia perguntar. Câncer, filha da puta. Eu não ia votar no Negão. Fiz questão de pôr o nome do Raul, porque o cara fugiu, foi cagar na apresentação. Mas eu lembro que a gente colocou ele como o melhor também. Cara, e a gente era zoeiro, né? A gente tava muito aí pro que tava acontecendo. Aí, o terceiro nome, Anderson. Eu, galera, esse é o pior. Vocês entenderam, né? Vocês não entenderam o esquema. Vocês não entenderam, galera. É do melhor pro pior. Aí, beleza. Falei, ah, meu nome tá lá, mas ninguém vai votar em mim, né? Apesar de muita gente ter dito meu nome. É, aí tá. Aí foi o Ciclano lá, ninguém levantou a mão. Falei, ah, vão votar no Raul, né? É, vamos votar no cagar, Raul. Que não fez. Né? Certeza. Aí chegou a hora do Raul. Eu, o Ganso e o Tchara-tchá-tchá, que já foi citado aqui, votamos nele. Só nós três, mas todo mundo olhou pra gente com cara de abismado. O cara não apresentou, caralho. Exato. Aí o professor falou, não, eu não quero que você chateie com ninguém aí, então fecha seu olho. Mas eu já sei, filha da puta, todo mundo vai votar em mim. 48 mãos, né, pra cima. Inclusive o Raul, que nem tinha visto a apresentação, porque tava cagando ainda. Mas tá disputando, ele tem que votar em alguém. Desde esse dia eu descobri que eu não era um bom professor. Cara, eu não lembrava disso, cara. Eu nem lembrava que o Negão tinha sido o pior, cara. Você então bosta que foi a com um trauma da vida dele mesmo, isso daí. É, sensacional. E em homenagem a Anderson Negão, na faculdade, no final do bimestre, quando já tinha concluído ali o bimestre, mas você ainda tinha que assistir aulas para não reprovar por falta. Sim. A gente então tinha o costume de fazer campeonatos de fifinha. Oh, legal, legal. Então o que que era? A gente baixava um FIFA alternativo. Não é pirata, não, é alternativo. Alternativo, claro, claro. Sim. Começava a fazer campeonatos. Pontos corridos ali. Os quatro melhores iam para uma semifinal. Muito bem. Jogo ida e volta. É, e tinha uns cinco disputando. Depois final. Não, era bastante. Umas 15 pessoas. 15, ô louco. A gente fez, reorganizou um campeonato ali de seleções. Mas podia repetir a seleção, né? Porque não, 15 seleção, puta que não, pariu. Não podia repetir. E o que você escolhesse, você jogava até o fim. Caralho. É. E realmente, você falou, acaba sendo um problema. Porque o pessoal quer Espanha, França, Alemanha. E era, se eu não me engano, FIFA 2011. Onde na Copa de 2010, o Brasil era péssimo. No Rio. Quadrado mágico, mas péssimo. Mas péssimo. E daí sobrou pra mim ali jogar com o Brasil, cara. Falei, tudo bem, não tenho medo não. Brasil, eu amo minha pátria. Era um time que quem jogava com aquele time perdia, caralho. Mas eu falei, comigo não tem essa não. Joga com o que tiver. E outra, era um FIFA de computador. Então, você tinha o jogo de ida e volta. No jogo de ida, você jogava no controle. Onde todo mundo ia melhor. E o jogo de volta, você jogava no teclado, onde ninguém sabia jogar e perdia. Tudo bem. Acontece. No teclado era mais difícil que o controle. É ou não é? Com certeza. Peguei um Brasil, comecei, falei, com esse Brasil não dá pra jogar. Um Brasil que tinha Hulk. Brasil que tinha Hulk. E tinha Hulk nesse Brasil. Mas o Hulk tinha uma bela bunda. Belas coxas. Ganhou como a melhor, né? Da Copa. Melhor bunda então da Copa. Então eu fiz uma mexida lá, coloquei uns reservas, troquei goleiro. Eu fiz um negócio lá, mas que todo mundo falou, mas você é louco, isso daí não funciona, cara. Você vai jogar com três atacantes, dois alas, sem meio campo, isso aí não funciona, cara. Ah, o jogo é em dupla aqui. Quer jogar por mim e por você, pelo jeito. Aquele ali foi o melhor Brasil de todos os tempos. Oh, e logicamente... Que seleção canarinho que E logicamente, não, era tão podre que o uniforme do Brasil era verde, porque não era licenciado pelo FIFA ali naquela época. Mas o que que acontece? O pessoal levou as namoradas. Daí eu levei. A Ju também. Na época namorávamos. Tudo bem. Só que a Ju odeia jogos de futebol. Qualquer espécie futebolista. Tudo bem. Ela ficou de canto ali. Ficou ali porque tinha que ir. E ela falou, ó, pelo jeito você vai perder, daqui a pouco a gente vai embora. Deu tudo bem. Realmente é verdade. Só que aquele ali foi o melhor Brasil de todos os tempos. Jogando com controle. Não, era ida e volta. Jogava com controle e com teclado. Sim. Cara, era bonito. De repente, comecei 4-0. Porra! 5-0. Oh. E fui ali, pá, jogando, cara. E foi ali até que, de repente, eu na final. Nossa! Eu, é um monstro! Eu contra o azarão, Luiz Discípula, mas o campeonato era gigante, né? Sim. Isso daí, afinal, ia acontecer por volta das 3 da manhã. E a Júlia tava bem calma. Júlia tava putaça, já tinha dormido, de tão brava que tava, tinha dormido num canto. Dormindo lá, de raiva. Exato. Né? Fui pro primeiro jogo, eu no teclado. No teclado era aquele jogo que você perdia, tentava arrancar um empate. No teclado eu meti 3-0, bicho. Quer dizer, acabou, né? Não tem jogo de volta. O jogo de volta é no controle. Na próxima eu pego o controle, precisa jogar, pensei. Você levantou aí, e começou a falar, chupa, garoto de 4 anos. Falei, isso que é time, porra. Correndo com o braço aberto assim na sala. Aqui é Brasileiro. Brasileiro. Todo mundo cantando. Emocionante. Cantando a música da Ayrton Senna. Mulheres passavam na rua jogando calcinhas em mim. Beleza. Me chupa gostoso. Eita na cara. Exato. É assim. Guerrinha de mirado, porra. Vamos fazer o jogo de volta. Todo mundo toma uma água, ânimos, a flor da pele. Todo mundo querendo meu título. Você falou, posso jogar vendado? Pra ter graça. Todo mundo costa, querendo, né, meu título. Dragão branco. Primeiro jogo 3-0. No teclado. Peguei o controle. De repente, ouço a Ju acordando. Vocês ainda estão jogando essa merda? Vai tomar no cu! Que porra é essa? Você me traz pra essa bosta? Pra essa merda? Vai se fuder! Ela, bem o calma. Porra, caralho! Contida. Quem não avisou que ia ser essa merda, eu ficava em casa. Batia a cabeça na goma, nem tirou o Hulk, única bunda bonita. Cara, ela levantou putaça e foi embora, cara. 3 da manhã, a pé. Cara, pra casa. Morava uns 20 minutos de distância dali. Ainda mais andando putaça, 18 minutos. Tá, tudo bem. Ficou aquele silêncio ali do cerimonial, constrangedor, né? Ali, todo mundo, porra, parece que ela ficou meio brava. O que um homem faria, né, nessa situação, Anderson Negão? Iria atrás dela. Vamos pro jogo, né, Negão? Vamos pro jogo, a final tá aqui. Final no controle. Exato. O troféu tá ali, bicho. Você acha que eu ia dar um W.O. ali, Negão? Você acha que algum homem daria o W.O. ali, negão? Não, não tinha como. É, dá o W.O. Não, cara. Eu tava com as duas mãos no troféu, cara. Fui ali, peguei o controle. O cara faz 1-0. Acontece. O cara faz 2-0. É que você tava com a mão no troféu, tem que estar no controle. Daí você tirou a venda, né? O cara faz 4-0 e eu perco a porra do campeonato. Qual que era o time do cara? Eu sei lá. Nigéria, né? Costa do Marfim. Senegal. Eu sei que ali eu perdi o campeonato de Fifinha, cara. Vice-campeão. Não, cara. Ali eu perdi a grande final de Fifinha de todos os tempos, cara. Mas você acha que foi a sua prepotência ou foi a brabeza da Ju que te fez foi perder? Foi tudo, né, cara? Foi o ambiente. O ambiente. O ambiente não tava propício. Exato, ali eu já tinha perdido e não tinha percebido, cara. Se você ter ido embora no W.O., que não é bonito. Que ia ser só 3-0 W.O., né? Exato. Ali foi W.O., tomei 4-0. Eu só precisava de um gol, cara. Um gol? Eu não consegui nada, cara. Foi a prepotência, o salto alto, foi tudo ali, cara. Foi. A vida me ensinando que Fifinha é mais do que placar. Fifinha é um estilo de vida. Não é qualquer um que pode mexer com isso. Foi ali, eu perdi no controle. O cara do teclado, ele só tomava surra no teclado. Você quase perdeu tudo nesse dia. Exato. Cavalo levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de jenipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez um moço que foi pra panela. Caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas fez um moço que foi pra panela. Lá vem o pato, patate, patacolá. Lá vem o pato para ver quem que há. Lá vem o pato, patate, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O néctar mendigo. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do alheio, nem se liga pra Candinha. Na minha casa não tem bola pra vizinha. Não se fala do alheio, nem se liga pra Candinha. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Na minha casa ninguém liga pra intriga. Todo mundo xinga, todo mundo briga. Vocês comentando de escola, lembrei que... Não sei se vocês lembram, vocês deviam ser muito... Lembrou que existe escola e você tem que terminar pra pegar seu diploma. Eu tenho que terminar a sétima série. Não, mas tinha numa época os amigos da escola. Que pessoas iam na escola ensinar alguma coisa, ou ajudar os alunos, ou... Ainda existe, ó. Ainda tem isso aí? Mas com outro nome, mas... Tá, mas é essa... É serviço comunitário. É um serviço voluntário aí. Eu ia pra escola perto de casa, pra ser... Assim, eu era um dos amigos da escola e ensinava xadrez pras crianças. Sim, apesar de não saber jogar, ensinava com as suas regras lá. Com a minha regra de dama, era dama, né? Jogasse dama. Gamão, dama, né? Com peça grande. Ó, você joga esse dado e anda. O cavalo não anda sozinho, ele tem que estar com o peão nas costas. Tá. Aquela velha história, né? Quem não sabe, ensina. Quem não sabe é bom. Se ele tá sozinho, ele anda descontrolado, cavalo. Ele não vai andar linha reta. Você pode comer qualquer um que tiver do lado. Eu tinha ensinado um pouco das crianças lá, tinha um outro professor também que ensinava pro xadrez também. E daí a gente foi inventar de fazer um campeonato. Então juntamos no domingo, os amigos da escola, quem sabia jogar xadrez podia se inscrever. Só que a gente, os professores, não ia participar. Só que veio, juntou outra escola pra vir jogar também xadrez e outros esportes. E daí as crianças falaram assim, não, os professores têm que jogar também. Os professores têm que jogar, as professoras têm que jogar. Pra ver quem é o melhor. É. Não. Qual escola que manda mais? Porra. Qual é o mais careca? Qual é o mais careca? Eu não era careca. Então você não era o mais careca. Eu não era mais careca. E daí falaram, tá bom, vamos jogar também, mas porra. Os professores, você fala, tá, todo mundo na final aqui, né, pô? Tá todo mundo aqui, bonzão. Vamos humilhar essas crianças aqui. Qual que era a regra? Não podia ter dois professores na mesma chave. Era assim, eram três uma pessoas. Cabeça de chave. Era a cabeça de chave. Então tinha três pessoas por chave. E se uma nesse jogo das chaves, uma pessoa ganhasse duas vezes, ou ganhasse dos outros dois, passava pra frente, os dois eram eliminados. Eliminava duas pessoas, só passava um por chave. Vai passar quem? Os professores, né? Sim, óbvio. Claro. Porra, não vou ganhar dos alunos. Eu ensinei. Eu que ensinei. Daí tinha ensinei errado ainda. Ainda ensinei errado pra eu poder ganhar. Meu dado aqui. Na verdade não existe dado no xadrez. E agora, hein? Como vocês vão jogar? Daí, não. Primeiro jogo, ganhei do meu aluno. E tinha uma outra menina da minha chave, que era da outra escola, de 6 anos de idade. Bom, é importante falar isso aqui. 6 anos de enxadrista já. Talvez 7 de enxadrista, 6 de idade. Mas, na hora, acabou com o meu aluno ali também, mas não teve nem graça. E daí depois foi jogar eu e ela. Fazer o cheque pastor. Aí que tá. Eu não conhecia o cheque pastor. Eu sabia o cheque pastor com a rainha jogando como bispo, não a rainha como torre. E daí ela armou o cheque pastor, falei, porra, comigo não. Isso é básico. Comigo não, pô. E daí eu prendi a peça como se ela fosse jogar a rainha sendo bispo, andando na diagonal. Só que ela armou na torre, eu não entendi o que ela fez ali. Eu fui jogar, né, meu? abertura escocesa. Não, fez, né? Fez de tudo. Você é holandês. Você é holandês. É, e daí lá... Brasil tô de Fifinha 2001. Pá, pá, pá, pá. Morri, cheque-mate. Morri. Cheque pastor lindo dela ali. Sim. Não, mas ela, e todo mundo olhando assim, mas como você não viu? Não, obviamente você falou, não, deixei ela ganhar. Não, claro que eu não deixei, mas... Era só ter movido um peão. Era um peão. Mas eu, prepotente, falei, eu não preciso mexer agora que ela não tá posicionada certa. Exato, aqui. É burra, não sabe nem o cheque pastor. Não, eu coloco, o que que essa rainha tá fazendo aí na reta? Não, não, quer, cara, não quer voltar essa rainha pro lugar dela. Quer jogar de novo? É. Ela passou da chave. Óbvio, óbvio. Ela passou da chave, um professor ficou pra trás. Que era você? Sim. Os outros três da final. Não. Nenhum professor foi pra final. Ah, é. Nenhum professor foi pra final. Cara, a menina de 6 anos era a mais nova do campeonato. Ela foi de lavada com todo mundo, cara. Tudo no cheque pastor, sem não, fundo. Tudo no cheque pastor, não. Aquele cheque que cobra 10%. Cara, e o pai dela assim, ali do lado, assim, ela gosta de xadrez, viu? Não, nem torcendo muito, tipo assim, ela vai ganhar mesmo, entendeu? Ela... Aquela ganha. Desse burrão aí foi fácil. Cara, mas foi humilhante pra nós esse ali, que bicho. Tem meio cedo, é fácil. Essa criança se chamava Albert Einstein, né? Will Smith. Cara. Mas tava vestido de menina, importante. É, foi de menina pra disfarçar. Já tinha 40 anos, mas tava encenando uma menina de 6 anos, então essa é só pra acreditar. Não, eu acreditei. A escola de teatro Fernando Montenegro dela foi boa. Mas tudo bem. Guilherme, aí, que história você trouxe? Nosso pequeno pônei. Só barriga e bunda. Eu gostaria de dar uma potrancada nele, não dá mais resolve. Mais fácil, mais fácil. Eu não passo em vontade. Essa cabeça dele redonda, essa bola de praia, essa cabeça. Mas uma bela bola de praia. Exato. Tem história de um amigo meu, Felipe. O cara tava num namoro meio merda, empurrando com a barriga faz um tempo já. É aquele momento que o cara não tem a coragem de terminar e quer que a mina termine com ele pra ele sair de consciência limpa. Começa a dar desculpa. É. Então... Só eu que te como. Exato. É o jeito dele. Exato. Porque a pior coisa, Wesley Zop, você não sabe o que é isso. O quê? Não sei. Mas a pior coisa é você ter que terminar no relacionamento. Inclusive, não sei se já comentei, mas recentemente, Wesley Zop estava no relacionamento há 8 anos. É verdade. Foi chutado de maneira humilhante. Não, de maneira humilhante não. Foi até bonito. Falou assim, estou... querendo algo melhor pra minha vida. E você é um bosta. O problema não sou eu, é você. Foi honesto. Seu pau é pequeno, não me dá prazer. Eu acho que ela não falou. Então, cara, o Wesley Zop aí é um merda mesmo. Eu acho que você já tinha comentado. Ah, eu não sei. Eu não lembro de ter ouvido sobre isso. Eu quase não falo nisso. Porque não é que eu gosto de ver essa cara de triste, esse choro de sangue correndo na cara dele, não. É pra ele se fortalecer. Obrigado, então. Então tem que agradecer. Isso que é amigo, né? Aí, ele conheceu a Carol. A Carol tava pra casar já, data marcada, bonitinho. Carolista, sim, Carol. Até aí, tudo bem. Ele começou a dar ideia nela, o relacionamento, ela começou a dar moral, ele dava ideia, dava moral, isso ficou algumas semanas ali. Começou ali uma xaraxaxada. Eu diria mesmo. Tchuk-tchuk-tchuk-frau. Um agora vai. Vou dar um jeito na minha vida. Ah, eu queria dar pra você, eu queria te comer. Um tica-ra-ca-tica. Mas sexo errado. Eu sou de igreja. Só depois do casamento. Melhor jeito de não pecar e não pecando. Você não se vicia na cocaína se você não cheirar. Exato. Não, tá certo. Até aí tudo bem. Até que passou uns meses aí, ela chegou assim, ó, meu noivado acabou, não vou casar mais. Porra, ué. Aí o cara falou assim, o cara bateu no peito, falou, agora vai. É claro, agora que sou eu, é meu. Não. É chegar e buscar. Daqui é gol. Daqui é gol, né? Se ela queria dar pra mim noiva. Imagina solteira, bicho. A umidade do ar chega a aumentar. Nossa, a Xana bate palma. A Xana parece um motor de barco. Cara, cada 3 passos enche um copo, essa Xana. Parecia que parecia um helicóptero. Né? Exato. Tá forte. Uma babeira, bicho. Foi um quiabo. Pode acontecer. Até aí, tudo bem. Só que daí ele não terminou com a senhora dele ainda. Passou mais ou menos uma semana, terminou e falou assim... investimento ali também. É. Tava, sai do emprego tava esperando, sem ter garantia. Tava esperando que fosse terminar, mas tava batendo no peito. Falou, é minha. Exato. Ele falou assim, terminou... Já tava dando surra na mulher dia sim, dia não, pra ver se ela largava dele. Ah, cotovelado, ele testava nela. Exato. Esse golpe é bom. Prendi um golpe no cara, até pá, três costelas quebradas. Olha esse lariate que eu aprendi na luta livre. Tava no pescoço, mas não morreu, então ele tinha que resolver terminar. É, agora eu vou terminar, né? Tá paraplégico, não quero cuidar. Não quero casar com essa lenda. Sou igual guerrinha, tem que conseguir correr. Exato. Cheiro de banana, tudo de novo. É. Aí, beleza. Falou, sexta-feira eu vou sair com ela. Foi sair... Com quem? Ele foi sair com a Carol. Oh. Solteira, oh, recente. Solteiro, solteiro. Os dois solteiros, falou, agora vai. Solteiro. O pau parecendo no laço do Beto Carreira. Fazia barulho, né? Tava tudo pronto, tudo resolvido. Ficaram, deram uns beijos, daí o cara chegou assim, agora já era, agora é meu. Chegou e falou assim, cara, tô gostando hoje, dela. Hoje senti o cheiro da orelha dela. É, tô gostando dela, tô vendo que é pra namorar, vai ser a mulher da minha vida. Oh, legal. Ele chegou, vamos namorar, vamos fazer dar certo. Ela assim, não, peraí. Quero ficar solteira. Peraí. Tinha beijado na boca. Só beijado na boca, mais nada. Sentido o chulé de orelha dela. E falou, vamos namorar. Vamos ser felizes. Esse cara tá. É o que eu preciso pra minha vida. É. Vamos ver um álbum de fotos juntos da minha vida. No motel. Vamos pro hotel. Mas não é pra trepar, não. Vamos ver um álbum. Quero ver álbum de fotos. Quero ver foto. Aí, chegou assim: ah, não, tô bem solteira. Pra mim tá bom assim. Dele assim: não. Tu falou, tudo bem, mas eu vou conseguir. Ela gosta de mim, ela tá fazendo charme, eu vai ficar comigo. Dela, ela gosta de eu mim, gosto dela. Em casa. Cara, tudo acabou por minha causa, eu sou o cara. Itaquera, tá tudo bem. Exato. Daí, chegou um cara que ele odeia e começou a dar ideia nela. E dela chega assim, ó, tal pessoa tá me chavecando. Tudo bem, acontece. Tal pessoa tá falando isso pra mim. Aí, olha essa mensagem aqui, ó. É vitrine, bicho. Ah, é? Se exponda ali, pá. E aí, você acha que só você com essa chaninha molhada ficou noiva ali? Sei lá, 17 anos. No mínimo. Você acha que ela vai querer não, se relacionar? Termina, porque eu... Pau é de graça, às vezes. Pau é de graça. Pau, você balança a árvore aqui na frente do estúdio, cai 32 pau no seu cu. E cai mesmo. E você nem tá de bunda pra cima. Ele bate no chão, resvala no e seu volta, cu. É, vai. Agora chama, agora bicho. Agora chama. Daí ela termina. No, sai numa noite aí, sem conhecer ninguém, dá pra 5 caras, bicho. Acontece. 5 gostoso. Sei lá, pau, aquele pau médio gostoso, 28 centímetros. Sim, não, sim. É o médio. Aquele que não pretende ser o maior. Exato. Ela fala, nossa, gostei de juntar o útero ao agradável. Cara, põe de 3 pau desse numa noite. Oh, vai querer namorar, bicho? Lógico, você pega uns pequenos ali de 20 centímetros. Nem tudo é grande. Pega uns grandes de 35 centímetros, machuca, te deixa assada. E daí você olha lá pro rapazola lá, que beijou você, um selinho, maldade. Cara com bafo de caralho. E te pede em namoro. Não, mas não. Ele te pede em namoro. Nem sentiu o volume. Não. Só beijou. Porra, não sentiu nem pegada do cara. Que claro que não, né, porra? Claro que não, bicho. Não vai dar certo isso aí. Claro que não. Claro. A história continuou simplesmente. Ele foi o talarico, não pegou ninguém, ainda tá sozinho. E esse outro cara que e o cara que dava ideia nela, sendo o... Até onde a gente sabe foi, né? Porque alguém tinha que levar, né? Alguém vai comer. Alguém vai comer. Saiba disso, cara. Alguém vai. Que seja seu amigo. Que seja seu amigo. Não foi dessa vez. Que não então. Seja eu, que seja... Pelo menos a terra vai, né? Alguém vai. Caras, eu já vi pessoas de salto alto. Não, inclusive aqui hoje. Sim, sim. Gente bosta, já vi. Mas fiquei feliz de saber que eu não sou mais bosta do mundo aqui hoje. Não, vamos ver, vamos ver. Mas vou contar aí uma cena que Deus me presenteou a ver. Oh, é bonita até. Bonito? É bíblico. É bíblico. São Mateus 13. É. São Mateus 13. O que aconteceu? Esse capítulo é grande de São Mateus, né? Já fui muitas vezes em shows gratuitos. Adoro shows gratuitos. Lá em São Vicente, né? A família da minha esposa é de lá. Então, de vez em quando a gente está em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Em Santos ali. De vez em quando tem uns shows de verão. Uns negócios assim, sim, meio... sim. Caiçara. Monta um palco lá. Monta um palco, vai um monte de negão sem camisa esfregar o peito suado na sua cara enquanto tenta chegar perto do pau. Ah, então tem vantagem. Algo de bom, velho. Tem algo de bom. É, já foi de graça, né, gente? E, cara, já fui em show lá de... Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. É o Barramalho. Sérgio Reis. Sérgio Reis, Michel Ira. Teló. Ira, o... Michael Jackson. Michael Jackson. Vai se fuder. Merda, não. Todo mundo falando sério aqui, você vem falar suas bostas. Mas qual foi o melhor jogo que você foi lá? Sei lá, e tem aquela Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Cara, e diversas vezes, e sempre, cara. Canta já com esses artistas, não sei se o cara é político, influente na vida litorânea. Sim. Eu nem sei o nome dele, desse cara. Vamos chamar de João Max, sei lá. É um nome genérico. Mas até um nome artístico. Max Souza, alguma coisa. Max, alguma coisa do caralho. Mano. Tá. Vou chamar de só Max. Max. E ele é um cara que vai... Ele escreve música, sei lá. É um artista ali da cidade, um médico artista e deve ter sua influência, ler esse dinheiro pra caralho. Tá. E diversas vezes ele abre shows ou ele chama, ou o pessoal chama ele pra... É, pra cantar uma palhinha num show, alguma coisa. Ele faz uma participação. Exato. Ah. Mas é cultural. É uma coisa e mais eu regional. Eu gosto desse cara! Mas tem nome. Mas, não, sei lá, Max alguma coisa. Sim. Todo mundo tem nome. Tem um nome conhecido. Não, que eu não conheço. No mas, litoral. É, talvez lá. E daí, cara, a gente conseguiu ir num show de graça, no auge do Michel Teló, cara. Oh. Você já tava contente. No ai se eu te pego, bicho. Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Uou, aquele álbum. Aquele que ele canta em várias línguas. Ele ia cantar em alemão. Exato, e era até um show bacaninha, mas lotado, preso no show lotado. E Michel Teló, cara, ele tava saindo muito na mídia, mas era todo dia... Todo dia não, todo domingo, Domingão do Faustão. Não, tava em todo lugar. E cantando com o Neymar. Porra, cara. E ele tava bombando. E daí... Então quer dizer que lotou. Pô, mas tava lotado e era de graça ainda, bicho. Nossa, tava lotado. E você lá no meião, pô. Lá no meião, até comprei um DVD do cara, que era claro. 10 conto, vinha DVD e CD. Tá ótimo. Falei, porra. E daí, ele fala, agora vou cantar Ai Se Eu Te Pego, sei lá se ele falou assim, vou cantar Ai Se Eu Te Pego, vou chamar aqui um grande amigo meu aqui do litoral, que me ajudou nessa música pra caramba. E porra, quem tinha ajudado a bombar essa música era Neymar. Neymar. E nisso a galera... Meu Deus! Neymar! Uma mulher com isso, Neymar! Neymar! Vai vir o Neymar cantar! Tenta de fora! Tenta de fora, pô! Calcinhas no palco! Então, a galera foi insana e eu ali no meio da plateia falei, gente, não é o Neymar, é o Max Souza. Todo show aqui de São Vicente, tá aqui! A mulher olhou, cala a boca, ensandecida pra mim, cara, com o demônio nos olhos, falou, cala a boca, filha da puta! É o Neymar! Todo mundo sabe. Quem ajudou ele foi o Neymar! É o Neymar! Neymar! Neymar! Bom, deve ser então. Né? Não, sabe quando você fica constrangido? Eu penso, não, vou embora. Convenceu né? Você, né? Porra, é isso, você acreditou que era o Neymar. Eu acabei com os sonhos, eu realmente devo estar morto por dentro. Vou passar até na igreja aqui. Exato, me desculpa. Daí quando ele, pô, meu grande amigo, Maxon! Daí você, yeah! Max! A plateia morreu por dentro. Plateia toda murchou e eu, chupa! Cambada de filha da puta! Max! Neymar é o caralho! Max! Max! Aí o seu salto alto, velho, desgraçada! Acho que o Neymar ia vir cantar nessa merda aqui. Uma velha merda como você. Biscate, desgraçado! Neymar nem sabe onde São Vicente. Porra, bicho! Ali foi, ela mostrou um salto alto. Achou que o Neymar ia cantar, ia descer no fundo. Fiquei imaginando os sonhos que a mulher teve. Engravidar ela, né? Aqueles primeiros 30 segundos, eu falava, ah, vem aqui, você vai ser minha mulher daqui pra frente. E não, é só o bairro. E ele vai de médico cantar, que ele vai parece. Ah, não sai... é, não, não, não, não. Ele saiu do trampo e vai lá, camisa não, branca, não, calça branca e sapato branco. Cara. Ah, vai pra puta que pariu. Porra, muito bom. Essas são masto mescabu. Ai, verem ti panga, ai, ai, verem ti panga. Ibagul, ibagul, são masto mescabu. Ai, peri ti fanga, ai, ai, peri ti fanga. Samstag auf dem Baum, zu tanzen hat das Volk angefangen. Das Schätzemärz ist vor mich durchgegangen. Ich fasste Mut und hab angefangen zu sagen. Das ist die Bande Monique und der deutsche Teller. Ah, yeah, nochmal, die Leute. Puta cheiro de bosta! Então, queria aí falar pro William fazer o jabá de vocês e falar seu tchau aí. Eu queria agradecer, né, a todos aí o convite, mais precisamente ao Zop, que achou a gente na cagada. É, foi engraçado o dia, ficou desesperado. De onde vocês são? De onde vocês são? E chamou a gente. É, né? Manda piroca pra ele, ele já quer chupar mesmo. Exatamente. Não era tão grande, apenas 8. Mas, então, mas ele quer chupar. Não, 8 pirocas. Assim, é, aí que é o desafio. Exatamente. A gente não tava jogando dominó por causa disso. É. Bom, e eu e o Ronan somos lá do Bastidores do Cérebro, né? Um podcast de um amigo nosso lá, o Douglas também. E lá tem dois feeds, né? O feed principal e o feed do spin-off lá, que é feito por mim e pelo Ronan, que é muito demente também. E como é o Bastidores da Mente? Como Bastidores... é o spin-off? É, o Bastidores do Cérebro, já é, corrigindo. Bastidores do Cérebro. É que eu, na verdade, caguei, né? Não errei, atenção, né? Eu tava dando uma sugestão de como melhorar o nome. O Bastidores analisa profundamente, veja fazendo aspas, sobre qualquer assunto. Então já falamos sobre várias coisas lá, sobre depressão, sobre algumas coisas assim. E o spin-off, a gente fala tudo que a gente não pode falar no principal. Os dois participam dos dois bastidores. Exatamente. E do spin-off, só vocês só dois. Dois. E é isso, o Guilherme não faz nada. Então, eu já estou aqui pra ser o Antônio Fagundes, cara. É minha função. A bunda do Antônio Fagundes. Isso. Ele não vai ser só dublê. Ele falou que quer fazer uma dublagem do Antônio Fagundes. Pô, mas aí... A bunda do Antônio Fagundes falando, olha, eu sou a bunda do Antônio Fagundes. E a mensagem não é... Não use drogas. Chupe laranja. Chupe laranja. Não mate golfinhos. Exato. Não jogue lixo nuclear no mar. É, coisas pras crianças, né? Sim. Educativo, educativo. Até certo. O pornô da família brasileira. Exatamente. Já que o Guilherme não faz nada, dê só seu tchau. Tchau, Guilherme. E fala o quanto você curtiu estar aqui. Filho, eu tô voltando pra casa inteiro, por enquanto. E eu queria dar um agradecimento especial ao Febrino. Obrigado, Febrino, por poder estar aqui. Por inventar a internet. Obrigado, Febrino, por inventar a comunicação do ser humano. Sim. E você aí, Ronan, seu tchau aí pra galera. Quiser falar mais alguma bosta, aproveita. Não, eu queria falar, agradecer bastante vocês pelo convite. É, foi uma delícia estar com o Wesley durante um tempo sozinho dentro do carro. Foi muito gostoso. Foi mesmo. Ele pediu pra falar isso. Espero que você não tenha gozado no painel do meu carro. Que é onde eu ponho a mão. Eu não. Mas alguém disse que era comum. Não, só tava eu e ele dentro do carro. Mas ele falou que era comum. Não, pera. Mas queria agradecer bastante, foi muito legal estar aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem, Anderson Negão, fale aí nossas redes sociais e dê seu tchau. Facebook, o Lixo do Lixo, também tem o grupo lá, Ouvintes Lameruxos. Não, as redes sociais, não é pra falar de porra de grupo. Grupo é rede social. É um grupo. É. Um grupo, é um grupo dentro de uma rede social. Ah, sim. Então, redes sociais. E o seu tchau. O Twitter é o arroba Nectar. Desde o começo. Ah, o Facebook, Lixo do Lixo. Twitter, arroba Nectar do Lixo. E também tem o Instagram, que é o Lixo do Lixo. Era um teste, você reprovou. Né? Ia ser integrante hoje. Ia rostear esse finalzinho. Tudo é teste, negão, já falamos. Nem falou seu tchau. Falou, negrada! Quando manda. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br, BR com B de bola. Temos o grupo no Telegram, como tanto o grupo no Facebook, Ouvintes Lameroxos. Muito bem, ouvintes, espero que você tenha gostado de ouvir até aqui. Não esqueça aí que você pode contribuir com o Chorume lá na nossa lojinha, chorume.com.br/lojinha, ou na esbola, no chorume.com.br/esbola. Espero que você tenha uma boa semana, até o próximo episódio, tchau! Get to you.